Boa tarde a todos. O Instituto Caminho do Meio e o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva agradecem imensamente a presença de cada um de vocês, as autoridades presentes. E neste momento raro e precioso, em que temos a honra de recebermos em nossa cidade Dra. Alan Wallace, agradecemos também a Estação Business School, que nos está nos acolhendo nesta bela tarde de domingo, por todo o empenho de sua equipe, que foi incansável nos preparativos para este evento, assim como os vários voluntários do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Agradecemos ao Quality Hotel Curitiba, que gentilmente também está nos apoiando neste evento, as Águas Ourofino, a Rádio Ouro Verde FM, Contexto Comunicação, e ao nosso amigo Eduardo Pinheiro, que será o tradutor. E neste momento, nós teremos a oportunidade de ouvir um dos mestres budistas ocidentais mais destacados, filósofo, físico, professor, tradutor e autor muito próximo à sua santidade, o Dalai Lama. Comemorando este momento, acontece também o lançamento em língua portuguesa de um de seus últimos livros, Dimensões Escondidas, Unificação de Física e Consciência, que no momento após a palestra ele estará autografando, né, na saída. Lama Santen, nosso mestre do Centro de Estudos, idealizador deste evento, nos diz: peço que cada um se alegre pela oportunidade de viver este momento, de viver momentos tão positivos para a nossa cultura, para nossas vidas e a vida de todos. Que todos possam beneficiar-se pela ampliação das perspectivas filosóficas, visão de mundo e compreensão de si mesmos que esse encontro propiciará. Dr. Alan Wallace, agradecemos seu trabalho e motivação e pedimos que compartilhe conosco. Thank you very much. And bom dia. Bom dia. So, I was here 4 years ago. Estive aqui 4 anos atrás. Very nice to come back for a visit. Muito bom voltar para outra visita. And to address a topic that I think is very important for each of us individually, but also now for global civilization. E também para falar desse assunto que é tão importante para nós como indivíduos e também para nós como uma civilização. As you can see from the title and the subtitle, I will be addressing the healing of the mind, and the subtitle suggests some type of a convergence between meditation and neuroscience. Como vocês podem ver pelo título e pelo subtítulo, eu vou estar falando sobre curar a mente e dessa convergência. And in fact, there are many scientific studies using neuroscience, using psychology, to test the efficacy of various types of meditation for different specific or mental problems, such as depression, insomnia, anxiety, and so on. E há realmente muitos estudos, tanto do lado da psicologia quanto do lado da neurociência, estudando a meditação e principalmente estudando como a meditação pode ser efetiva, pode ajudar em problemas como insônia, depressão e assim por diante. And if you would like to know about some of these specific studies, I'm happy to discuss them during our question and answer period or discussion period at the end. Se vocês gostariam de saber algo sobre esses diferentes estudos, eu estou aberto para no final, quando nós tivermos essas perguntas e respostas, falar sobre esses estudos específicos. But I would like to go deeper and broader than simply addressing specific studies of meditation and mental disease and neuroscience. Mas eu quero falar de uma forma mais ampla do que simplesmente falar sobre essa ligação entre neurociência, meditação e doenças mentais. If you have a disease, a physical disease, for example, and a doctor treats you, and only temporarily the symptoms are suppressed, and then 1 week later, the disease comes right back again, and the symptoms are just as strong as they ever were, then you would not say, I think, that your illness was healed, only that these symptoms had been temporarily suppressed. Então, se você tem uma doença comum do corpo e daí você faz um tratamento por, digamos, uma semana e daí os sintomas desaparecem, mas depois dessa semana você para o tratamento e os sintomas voltam, eu creio que você não diria que houve cura. In other words, one would be treating only the symptoms, but one is not addressed or eliminated the underlying causes. Então, quando se está eliminando os sintomas, nós não estamos nos realmente focando em eliminar as causas, né? The vast majority of psychopharmaceutical drugs address symptoms for depression and so forth. Very, very few of them address or heal the underlying causes. This is why one must take the drug year after year, perhaps for life. Então, a maioria das condições, problemas mentais, as drogas que são usadas para esses tratamentos, elas estão voltadas apenas ao tratamento dos sintomas. E raramente, muitos poucos casos, elas estão realmente curando. Então, é por isso que a pessoa precisa tomar essas substâncias por muito tempo, ano após ano, durante a vida dela. So this afternoon I would like to try to identify some of the underlying causes of the distress, the discomfort, the suffering we experience in the mind, and raise the possibility that perhaps the mind can be truly healed, so that the symptoms of distress, anxiety, anger, misery, and so forth, do not return, because the mind is healed from its core. E então, hoje eu gostaria de falar então dessas causas subjacentes que levam a esses problemas, de forma que a gente possa falar de uma forma de observar essas causas subjacentes que possam eliminar totalmente essas causas e produzir uma efetiva cura, na qual coisas como ansiedade, como raiva e assim por diante possam ser completamente curadas e não retornem. So, who is handling the slides? Who is advancing the slides? Me. You are. Okay. Avanti. Let's go. Next slide. I'd like to address what I believe is a fundamental fragmentation in modern society, and I hardly ever use the word Western society anymore, because I travel very extensively and I find modern society in Ulaanbaatar, the capital of Mongolia. I find it in Sydney, Australia. I find it in Rio de Janeiro. It's global. And in global modern civilization, I would suggest there is a very deep fragmentation, and living in such fragmentation is to live in a state of unhealth, for which then naturally symptoms of anxiety, depression, and so forth will emerge. Então, eu gostaria de falar de uma fragmentação que de fato ocorre na sociedade moderna. E eu tenho falado mais em sociedade moderna do que, por exemplo, no Ocidente, porque hoje em dia você vai lá na capital da Mongólia ou em qualquer grande cidade asiática, você vai no Rio de Janeiro, você vai em qualquer outra grande capital e você encontra as mesmas questões dessa fragmentação. Então, eu gostaria de falar dessa fragmentação que, de fato, está envolvida nesse processo de que a pessoa não pode se sentir saudável em meio a essa fragmentação. So I'd like to begin with some very broad statements and then eventually go to more specific topics. Então, eu vou falar de coisas muito amplas e depois vou entrar em temas mais específicos. I would suggest that there are three essential and profoundly meaningful pursuits that we may follow in human life. Follow in human life. Eu diria que há essas três buscas muito profundas que nós deveríamos seguir na nossa vida humana. The first of these is the pursuit of genuine happiness. A primeira busca é a busca da felicidade genuína. A profound sense of well-being. Um sentido profundo de bem-estar. A sense of ease, of fulfillment, of being in accord with reality. Um sentido de bem-estar, de conforto, de estar de acordo com a realidade. The second is a pursuit of understanding. E depois, a busca pela compreensão. A distinctively human pursuit, seeking understanding not only for the sake of our survival, but out of a thirst, a yearning to know reality as it is. Então, é uma busca propriamente humana, que vem, assim, não só da busca por sobrevivência, mas dessa ânsia por conhecer a realidade como ela é. And finally, the pursuit of virtue. E finalmente, a busca da virtude. And I'm referring not specifically to Christian virtues versus Buddhist virtues or Muslim virtues, but virtues that we all embrace, that we accept, that we respect, that we cherish. E, enfim, a busca da virtude, que eu não estou falando aqui de uma busca da virtude que está ligada à virtude cristã, ou à virtude budista, ou à virtude muçulmana e assim por diante, mas essas virtudes que nós reconhecemos como fundamentais, sobre as quais não há discussão. Virtues that we value whether we're religious or non-religious. E são virtudes que nós valorizamos, sejamos nós religiosos ou não. There's a long list. Há uma grande lista delas. Compassion. Compaixão. Wisdom. Sabedoria. Generosity. Generosidade. Empathy. Empatia. Mindfulness. Presença mental. Yeah. So there's many. And the pursuit, the cultivation of such virtues, to my mind, is an essential feature of a meaningful life. E a busca e o cultivo dessas qualidades, desses elementos essenciais, é essencial para uma vida significativa. But I would suggest that in this modern civilization now, that is global, a global modern civilization, that these three pursuits now are seen as profoundly disintegrated, even unrelated, even incompatible with each other. Mas eu diria que nessa nossa sociedade moderna, nessa sociedade hoje que é global, essas buscas, elas não só elas estão separadas umas das outras, mas muitas vezes até parecem estar em conflito. So people who are pursuing happiness, where do they go? Então, se as pessoas estão buscando felicidade, onde é que elas vão? The other end of the mall. Pro outro lado do shopping center agora. Not this end, the other end, where you can buy a lot of stuff to make you happy. Não aqui, mas lá do outro lado, onde você pode comprar muitas coisas e aí você vai ser feliz. Maybe people come to this end of the hall for lectures and so forth. Maybe more for the sake of understanding. Mas talvez elas venham para esse lado aqui para ter mais essa compreensão também. People will pursue a career in science, for example. As pessoas que têm uma carreira na ciência, por exemplo. Out of yearning for understanding. E elas estão é uma ânsia de compreensão que elas têm. But as they gain an understanding, gain a knowledge, perhaps become outstanding, even world-famous scientists, do they become happier? Mas essas pessoas, elas atingem algum grau de compreensão, talvez se tornem cientistas mundialmente famosos, mas elas ficam felizes através disso? I know quite a few brilliant scientists. Eu conheço um bocado de cientistas brilhantes. Several Nobel laureates. Então, alguns deles são fantásticos, outros são premiados com o prêmio Nobel. Very smart, of course. Muito espertos, muito inteligentes. Very insightful. Eles têm muito discernimento. Very happy. Muito felizes. É. Very virtuous, compassionate, warm-hearted, kind, tem generous. Têm compaixão, são bondosos, têm esse coração. É. Separate. São Nobody separados. Expects of the Nobel laureate in physics that this person will be a very humble, warm-hearted, compassionate person. Maybe true, but that's not required for the Nobel Prize. Então, são separados. A gente não espera de um prêmio Nobel em física que ele tenha esse coração bondoso, que ele seja humilde. Talvez até aconteça, mas não é algo que seja um pré-requisito para ganhar um prêmio Nobel. We all know people who, in some ways, are exceptionally virtuous. People with exceptional kindness, exceptional patience, exceptional generosity, and so forth. We meet such people. Nós conhecemos muitas pessoas que têm essa bondade excepcional, que têm generosidade excepcional. Nós conhecemos pessoas desse tipo. But I think no strong correlation with their being exceptionally happy or exceptionally intelligent, knowledgeable, insightful. Unrelated. Mas nós não percebemos uma relação muito grande em essas pessoas serem muito felizes necessariamente ou elas terem tal compreensão ou discernimento, não necessariamente. So these three pursuits have become quite independent of each other. Então, essas buscas se tornaram bastante independentes. This is not always true. Mas nem sempre foi assim. In medieval Europe, there was a great unification of knowledge, a unification of these three pursuits thought to be profoundly entangled. Então, por exemplo, na Europa medieval, havia uma grande unificação dessas três buscas. And likewise in the civilizations, the great civilizations of classical China in 8th century, of India 2000 years ago, of traditional Tibet and so forth, these three were always deeply integrated. E também na tradição chinesa, por exemplo, do século 8, ou na tradição indiana de 2000 anos atrás, ou na tradição na forma tradicional do Tibete, essas coisas eram realmente muito integradas. But in modernity they become disintegrated. Mas na modernidade nós vemos elas desintegradas. And for knowledge itself we have three very distinct avenues of inquiry. E para o próprio conhecimento nós temos assim três formas de investigação principais. There's religion. Então há a religião, which is strongly associated with belief, with obedience, with ethics, following the will of God, for example. Que é muito associada, bastante associada com obediência, com a crença, com seguir a palavra de Deus. Conformity. Com se conformar. Adherence to authority. Aceitar a autoridade. In stark contrast to that, we have science, which in its best form is critical, it's open-minded, it's questioning one's own assumptions, and it's developing greater and greater insight. E um contraste completo a isso, nós temos a ciência, que ela no melhor, quando ela está realmente bem, ela é confrontativa, ela é revolucionária, ela olha para os seus próprios pressupostos e os desafia. And then there is philosophy. E então temos a filosofia. Driven primarily, overwhelmingly by reason, not by faith, not by empirical investigation, but by thinking, lots and lots of thinking. E então ela não é derivada de experimentos empíricos, não é derivada da fé, mas por pensar pela razão, por pensar muitas e muitas coisas. But these three also now, unlike medieval Europe and other traditional societies, quite separate, disintegrated. Mas mesmo essas três formas, só que nós estamos falando aqui de compreensão, hoje em dia, ao contrário da Europa medieval, elas também se encontram completamente separadas. So one may become a professor of philosophy, never study religion, never study science. Então alguém pode se tornar um professor de filosofia e nunca estudar religião, nunca estudar ciência. Become a theologian, never study philosophy, never study science. Se tornar um teólogo, nunca estudar ciência, nunca estudar filosofia. Or become a scientist and never study philosophy or religion. Ou se tornar um cientista e nunca estudar filosofia ou religião. So we become profoundly fragmented. Perhaps we can re-envision a unification that is fresh, not simply trying to go back in time, but a fresh vision of a dynamic integration of these three pursuits, as well as our religious, philosophical, and scientific modes of inquiry into reality. Então nós podemos começar a considerar uma visão que não é apenas um retorno ao passado, mas uma visão que reintegra essas três buscas, e não só essas três buscas, mas essas três formas de compreensão, que é a filosofia, a religião e a ciência. So let's begin with the pursuit of happiness. Então vamos começar com a busca pela felicidade. And here I'd like to make a strong distinction between two different types of happiness. Então eu realmente me comprometo com essa ideia de que há dois tipos de felicidade. The first is mundane happiness. A primeira delas é a felicidade mundana. Of a very wide spectrum. De um espectro muito vasto. But all forms of mundane happiness, as I'm defining this here, all of these arise because of contact with some type of a pleasant stimulus. Mas todas essas formas de felicidade mundana, elas ocorrem em contato com algum estímulo agradável, prazeroso. It could be some sensory stimulus, seeing something pleasant, hearing something pleasant. Pode ser algum estímulo sensorial, ouvir algo agradável, ver algo agradável. Acquiring some material goods that you really wanted. Conseguir alguns objetos materiais que você realmente quer. It could be thinking happy thoughts or having a very pleasant dream. Pode ser ter bons pensamentos ou ter um sonho muito agradável. So all of these pleasant stimuli come in through the senses, through the five senses, come through the mind, they arouse a sense of pleasure, the stimulus is taken away, the pleasure vanishes. Então todas essas formas de felicidade mundana, elas vêm pelos sentidos, pelos cinco sentidos, vêm pelo sentido da mente também. Então o estímulo surge, nós ficamos felizes, depois o estímulo desaparece, nós não estamos mais felizes. Or we may stimulate this mundane pleasure by coming in the back door. Ou talvez nós possamos estimular esse prazer mundano pela porta de trás. Go directly to the brain with drugs. Vai direto pro cérebro através de drogas. Suddenly you're stimulated, you don't see what stimulated you, but you are stimulated. Então você está estimulado, você não sabe o que foi que te estimulou, mas você está estimulado. So legal drugs like nicotine, alcohol. Então drogas legais como álcool, a nicotina. Illegal drugs? We don't need any examples. Drogas ilegais, nós não precisamos nem dos exemplos. Take the drug, and as long as you're high, as long as you're aroused, you feel some pleasure, the drug wears off, no more pleasure, and you're probably worse off than you were before you took the drug. Então você toma a droga, daí você fica alto, você se sente bem, enquanto a droga está funcionando, você está bem, daí a droga ela para de funcionar e você começa a ficar mal, talvez pior do que você estava. For many people, I believe it's true that for them, the pursuit of happiness is equivalent to the pursuit of mundane happiness. Então, para muitas pessoas, eu realmente acredito que a busca de felicidade é igualada a essa busca por felicidade mundana. To give an analogy, this is like an earlier phase of human civilization we call hunter-gatherer phase. Então, para dar uma analogia para vocês, essa, eu comparo isso com essa fase, uma fase que nós tivemos na nossa civilização, na nossa sociedade, que era a fase de caçadores e coletores. This was viable when the human population was very tiny. Então, quando a população era muito pequena, ainda era viável agir dessa forma. Assemblies of human beings were very small, like tribes. Então, quando os seres humanos viviam em tribos, em comunidades muito pequenas. And they could go out into the jungle, into the mountains. They could hunt and they could gather. They could take what they want, bring it home, consume it, and they survived. Então eles podiam ir lá para a floresta ou ir para a montanha, pegar o que eles precisavam, consumiam o que precisavam e sobreviviam dessa forma. They gave nothing to the environment unless you count their feces. Então eles não devolviam nada ao ambiente, a não ser que você conte as fezes. They just took. Eles só pegavam do ambiente. But when population gets bigger and the assemblies, communities of human beings get larger, this is no longer viable. Mas depois, quando as comunidades ficaram maiores, as reuniões de pessoas se tornaram muito mais vastas, isso não era mais possível. And what you inevitably have, if you hold to that model, as the population gets larger, then you inevitably have conflict, war, because there's only so much land, and then we must battle over the borders, who has how much land, who conquers, who loses. E então, se nós continuamos com o modelo de caçadores e coletores com uma população maior, o que acontece é conflito, porque as pessoas têm que invadir a terra dos outros, as pessoas precisam dos recursos que os outros estão utilizando. So there's only so much oil. Então nós temos essa quantidade de petróleo. Inexhaustible demand, but only finite amount, and it's getting smaller and smaller. Nós temos uma necessidade que é infinita, e nós temos só essa reserva que ela é finita. Only so much minerals, only so much hydroelectric power, only so much of these natural resources, population getting larger, resources getting smaller. I think we don't need to be brilliant to see what will this lead to. Definitely guaranteed conflict. Então, nós temos essas populações aumentando, nós temos esses recursos, são sempre os mesmos de minerais, de eletricidade, de energia, assim por diante. E, definitivamente, o que, que pode acontecer numa situação dessas? Conflito. So this raises the question, is there any other option with growing population and diminishing external resources? Então, isso nos faz levantar a questão, há alguma possibilidade de tratar esse problema com uma população que está sempre crescendo e com recursos que estão diminuindo? And there is another option. E há essa outra opção. The ancient Greeks, like Aristotle, called it eudaimonia, or genuine happiness. Os gregos antigos, como Aristóteles, chamavam essa opção de eudaimonia, ou felicidade verdadeira, genuína. This quality of well-being was embraced in Christianity. It was commonly known in earlier phases of Christianity. Então, essa qualidade de bem-estar, ela era conhecida e aceita pelos cristãos primitivos. And in Buddhism, and in Hinduism, and Taoism, it is actually universal knowledge, but it's knowledge to a large extent that we have forgotten. E então também no budismo, no taoísmo, no hinduísmo, se encontra isso, é um conhecimento universal, mas que a gente esqueceu. A quality of genuine happiness that comes not from what we get from the environment, from the world, from other people, but a quality of well-being that comes from what we bring to the world. Então, essa qualidade de bem-estar, que ela não vem daquilo que nós conseguimos do mundo externo, das pessoas, mas uma qualidade de bem-estar que ela vem do que nós podemos trazer para o ambiente, para as outras pessoas. Those who lead deeply ethical lives, aqueles que têm vidas profundamente éticas, based upon very simple principles, baseadas em princípios muito simples. I don't refer to a whole list of rules. Eu não estou aqui me referindo a uma lista enorme de regras. Or simply being obedient or conforming. Ou apenas ser obediente ou conformado. When I refer to ethics, I'm referring to something very simple. Quando eu estou me referindo à ética, eu estou me referindo a algo muito simples. The principle of non-violence. O princípio, por exemplo, de não violência. In our personal actions, the way we speak, the way we behave with our bodies, even with our thoughts and intentions. Como nós nos comportamos na nossa fala, nos nossos atos, até mesmo com as nossas intenções, o que nós pensamos. It's a universal principle. Então é um princípio universal. Religion, East and West, and also outside of religion, an ideal that many people relate to. Então, na religião do Ocidente e do Oriente, é um ideal que muitas pessoas abraçam. But ethics does not stop at simply being non-violent. Mas a ética não para em ser apenas não violento. But also then when we see the opportunity to alleviate someone else's distress, their suffering, their pain, we see the opportunity to be of service, to give some joy, to give some happiness. We take advantage of that opportunity. E então, quando nós temos essa oportunidade de prover algo a alguém, dar alguma alegria, nós temos essa capacidade naquele momento de fazer alguma coisa pelo outro, então nós fazemos isso. Okay. We have an intermission. Então temos um intervalo. É, por favor, os proprietários do Palio Preto, placa APF 2178 e Volvo Prata, placa UFU 1966. Não tenho certeza das letras, mas é 1966. Precisa remover o veículo que está numa frente porta de emergência. Obrigado. Good. Somebody's car is in trouble? In front of an emergency door. Aha. Avoid injury. Move the car. Então, evitem prejudicar os outros. Movam esse carro dali. There is a sense of well-being that comes from living well. Então, há esse sentido de bem-estar que vem de viver bem. That is not related to how much you've acquired, how many sensory pleasures you have, but the quality of your life and the way you engage with other human beings and with the environment. Que não vem de quanto você adquire ou de quanto você vivencia, mas da forma como você lida com o ambiente. There's a deeper quality of well-being yet that comes through cultivating the mind, cultivating the heart. Então é essa forma mais profunda de bem-estar que vem de cultivar a mente, cultivar o coração. We have this word meditation. Nós usamos essa palavra meditação. I wonder what comes to your mind when you think meditation. E eu me pergunto o que surge na mente de vocês quando a gente fala meditação. Something from Asia? Something occult? Something mysterious? Então algo da Ásia, algo do ocultismo, algo muito misterioso? Maybe you can levitate? Talvez dê para levitar. The Sanskrit word bhavana. Então a palavra sânscrita bhavana is translated in English and in other European languages meditation, meditación. Então é traduzido em inglês e outras línguas como meditação. But what it actually means, this word bhavana, just means to cultivate. Mas o que significa essa palavra bhavana? Significa cultivar. People cultivate their gardens, they cultivate their fields. As pessoas cultivam jardins, elas cultivam os campos. And some people cultivate their hearts and minds. E algumas pessoas cultivam seus corações e mentes. That's meditation. E isso é meditação. So one could say the whole of education, from kindergarten through secondary school, university, all of this is a type of meditation. Então se poderia dizer que toda a educação, desde o jardim de infância até a universidade, é uma forma de meditação. But does that kind of education give rise to genuine happiness? Mas essa meditação traz felicidade genuína? Does it give rise to the cultivation of virtue? Traz o cultivo da virtude? Or only understanding and certain skills to be able to make a living? Ou só a compreensão e algumas habilidades que você pode usar para sobreviver? I find it quite strange in modern education that we educate our youth to make a living, but we don't educate them to learn how to become happy. Então eu acho muito esquisito que na nossa cultura nós eduquemos os jovens para ganhar a vida, mas nós não eduquemos eles para serem felizes. There is a yet deeper type of well-being that arises from wisdom. Há um bem-estar ainda mais profundo que vem da felicidade. From coming to know, the nature of reality as it is, especially going back to the ancient Delphic oracle from ancient Greece, know thyself. Então, de realmente de conhecer a realidade como ela é, e lá daquela frase do oráculo délfico, conhece-te a ti mesmo. The notion that knowing thyself might actually give rise to bliss has become quite a strange notion, I think, in modernity. Essa ideia de que conhecer a si mesmo pode trazer bem-aventurança, êxtase, é completamente estranha para nós hoje em dia. But in the great contemplative traditions of the world, not at all strange. Mas nas tradições contemplativas, nas grandes tradições contemplativas do mundo, não era estranho nem um pouco. All of these ways of cultivating genuine happiness are much more like, as an analogy, a later phase of human civilization, the cultivator phase. E todas essas formas de cultivo, elas são, podemos fazer novamente uma analogia, como essa fase do agricultor na civilização humana. In which societies would invest themselves, apply effort, offer to the land, to their fields, they would cultivate the fields without having to just go out and hunt and gather, they would offer to the field and then they would reap the harvest. It's a metaphor for how we can cultivate the field of the heart and mind and find a quality of well-being for which there's no competition. E então, essas civilizações, elas começaram a cultivar os campos, elas se entregavam para os campos. Elas colocavam trabalho ali, elas cultivavam de fato aquela terra e daí elas recebiam da terra. E isso é uma metáfora para esse cultivo do coração, esse cultivo interior, que também traz um resultado que é uma felicidade que não tem, não tem disputa. I give one example. Posso dar um exemplo? I've known His Holiness Dalai Lama for about 38 years. Eu conheço Sua Santidade Dalai Lama por cerca de 38 anos. He's been my teacher that long. Ele tem sido meu professor desde então. And I began translating for him on his first European tour to teach in 30 years ago, 1979. Eu comecei a traduzir para ele na primeira turnê que ele fez pela Europa 30 anos atrás. He embodies genuine happiness. E ele corporifica essa felicidade verdadeira. Such happiness that he emanates just from every day, such a sense of well-being, of happiness he emanates. Tal felicidade que ele simplesmente emana essa felicidade ao redor dele. É tão bem, tanto bem-estar que ao redor já se sente esse bem-estar. Such intelligence and understanding, engaging in wonderful conversation with scientists, with philosophers, with theologians, very open, so intelligent and so insightful. Tão inteligente, tão claro, se engajando em todas essas conversas com teólogos e cientistas o tempo todo, ele tem tanto discernimento. And such virtue. E tanta virtude. So kind, so compassionate. Tão bondoso, tão compassivo. So when I was translating for him, então quando eu traduzia para ele, this tour of Switzerland and Greece, 1979, nessa viagem que nós fizemos na Suíça e na Grécia em 79, I was with him a lot. Eu fiquei com ele um bom tempo. Whenever I was with him, I was happy. E quando quer que eu estivesse com ele, eu estava feliz. Like osmosis. Era por osmose. So he had more happiness, but I didn't have less. He had more happiness. I had more happiness. Então, ele tinha felicidade, ele não tinha menos felicidade, e quando ele tinha mais felicidade, eu tinha mais felicidade também. He embodied such kindness, I felt quite naturally, but of course I want to be kinder also. Então, ele tinha tal bondade que eu pensava, claro, eu também quero ser bondoso. One person has greater genuine happiness, nobody else has any less. Então, uma pessoa tem grande felicidade genuína e ninguém mais tem menos felicidade genuína. One person has greater mundane happiness, somebody else has less. E uma pessoa tem uma felicidade mundana, tem alguma felicidade mundana, outra pessoa tem um pouco menos de felicidade mundana. You got the oil, they didn't get the oil. Você conseguiu o petróleo, eles não têm petróleo. You got the drug, they didn't get the drug. Você conseguiu a droga, eles não têm a droga. Etc. E assim por diante. So one leads to conflict, the other one leads to harmony. Então uma leva ao conflito e a outra leva à harmonia. Oh. So let's look at the big picture here. Então vamos abrir esse panorama. This is a contemplative framework that is essentially true of Buddhism, but as a scholar of religious studies, of contemplative practice, this is actually a universal format, true in Christianity, in Hinduism, Buddhism, many traditions. Então, nós vamos entrar nessa estrutura da prática contemplativa e claro, aqui como eu sou um erudito do budismo, eu estou usando essa base budista, mas eu estudei as outras tradições também e eu percebo a universalidade disso no cristianismo e em todas as tradições contemplativas. The foundation is ethics. Então, a fundação é ética. And by leading an ethical way of life, following simple principles, non-violence, be of service when we can, this gives rise to social and environmental flourishing, or genuine happiness. E então, seguindo esses princípios éticos muito simples, da não violência e de quando possível trazer benefício aos outros, isso leva a um grande florescimento social e ambiental. Inwardly cultivate the field of your mind. Develop exceptional levels of mental balance. Not merely normal, exceptional, above normal, extraordinary mental health. And you find psychological flourishing. Então, cultivando esse equilíbrio mental, não só normal, mas um equilíbrio mental excepcional, muito melhor que o normal. Então, isso dá origem a esse florescimento psicológico. You can be truly happy when you're engaged with others, active, socially engaged, and you can be deeply happy, content, fulfilled, living in complete solitude, in utter simplicity. E você consegue ser feliz se engajando com os outros, conversando, vivendo em meio às pessoas, e você consegue o mesmo grau de felicidade também em completa solidão. And there is a deeper, yet deeper quality of flourishing or genuine happiness we could call spiritual, that arises from wisdom, a quality of flourishing that carries you through all vicissitudes, the ups and downs, felicity and adversity of human life. Então também há essa qualidade mais, ainda mais profunda de florescimento, que a gente pode chamar de florescimento espiritual, que nos leva através de todas as vicissitudes da vida, todos os problemas. Explained. So very briefly, to return to ethics, the theme of social flourishing, that we can live together in harmony, in human communities, but also, ever so importantly, in today's world, with such a large population, diminishing resources, the possibility of living in harmony with the environment, that we are flourishing in relationship to the environment, without degradation. E então, essa qualidade de florescimento, voltemos à ética, essa qualidade de florescimento que é social, que não vale só assim para as nossas relações, não só vale para as nossas relações interpessoais, mas também nesse mundo em que a gente percebe tanta degradação ambiental, traz esse reconhecimento de que não é através só de retirar do ambiente que a gente consegue felicidade. So as this slide illustrates, harmony within a human community, even a nuclear family, out to international relations, harmony with the ecosphere, which depends upon the cultivation of a sustainable economy. E então aqui também nós falamos da harmonia com esse núcleo pequeno, uma família, mas até as relações internacionais e também a harmonia com a ecosfera, mantendo uma economia sustentável. There's a common factor in all of this. Há um fator comum nisso tudo. And that is a harmonious and yet dynamic balance between unity and diversity. Então é um equilíbrio harmonioso entre a unidade e a diversidade. Within a single family, just maybe two parents and two children, small. Então uma pequena família, uma família que tem um pai, uma mãe e duas crianças. Each member of the family is utterly unique. Cada membro dessa família é completamente único. With our own desires, our own abilities, interests, and so forth. Cada um deles tem seus próprios desejos, suas próprias habilidades, seus próprios interesses e assim por diante. So in a healthy family, I believe the individuality, the uniqueness of each individual is respected, honored, cherished, that we're not the same. Então, nessa família, se percebe que a individualidade, a peculiaridade de cada um deles é respeitada. Todo mundo percebe, não, nós não somos a mesma coisa. And yet, it is also one family. Mas ao mesmo tempo é uma família unida. And so a clear recognition we are one family, we're not just four individuals. And so emphasizing also the common ground, what holds us together, why this is a coherent unity, and then this dynamic interplay between four individuals, unique and yet one unit of the whole. Então nós temos essa unidade, que essa percepção, não, nós não somos apenas quatro indivíduos, nós somos uma família, nós estamos juntos, mas ao mesmo tempo tem essa brincadeira dinâmica uns com os outros, respeitosa, que preserva a diversidade em meio a essa unidade. Next slide. So we go to psychological flourishing. Então nós entramos no florescimento psicológico. Once again, a type of well-being that is not contingent or dependent on some pleasant stimuli or stimulus coming in and arousing and arousing and arousing a sense of pleasure. Então, é um sentido de bem-estar que não é contingente a estímulos externos ou internos que vêm e excitam, excitam, excitam a gente, produzem estímulo. Sometimes I feel I'm quite old. Algumas vezes eu me penso bem velho. Young people tell me, don't think sometimes, you're always old. Os jovens me dizem, não pense de vez em quando, você sempre é velho. But I listen to how young people talk. Então eu ouço como, eu percebo como eles pensam. At least in America, I can't speak for Brazil, I don't speak Portuguese. Eu não sei aqui no Brasil, mas eu estou falando dos Estados Unidos, é assim, eu observo como é que os jovens pensam. But very often when young people, teenagers in their 20s, or when they want to say they're happy, When they want to say I'm enjoying something. Então, muito frequentemente, quando esses adolescentes, esses jovens nos Estados Unidos querem dizer que estão felizes, they don't say I'm enjoying. Eles não dizem, não, eu estou me deleitando com isso. They say I'm so excited. Eles dizem, estou tão excitado, excited é essa palavra assim, que legal, que legal. I'm so excited about the new movie that just came out. Então, eu acho tão legal esse filme novo que saiu. I'm so excited about the new CD. Tô tão excitado com esse CD novo que saiu. So excited. Tão excitado. Sounds exhausting to me. É algo que parece exaustivo para mim. So we have to go from one arousal to another. So tiring. Então nós passamos de uma coisa, de um estímulo desses, uma excitação dessas para outra. É tão cansativo. And then take away the stimulus. Oh, no more excitement. Now I'm bored. Então te tira o estímulo. Ah, agora não estou mais excitado. Agora estou chateado. A quality of well-being, this genuine happiness, that is qualified not by arousal and excitement, but by serenity, by joy, by contentment, like a great ocean rather than a little wave. Então, uma qualidade de contentamento que ela não é assim qualificada por um pico, mas é calma como o próprio oceano, não é apenas uma onda. In other words, cultivating a mind that is exceptionally healthy. Então, em outras palavras, cultivar uma mente que é excepcionalmente saudável. A symptom of a mind that is unhealthy is that even when there are no stimuli coming in at all, you're sitting in a quiet room with nothing. You're waiting for the dentist, for example. Just sitting. A symptom of an unhealthy mind is you can't sit still. Então, um sintoma de uma mente que não está saudável é que você está numa sala que não tem nada, assim, por exemplo, a sala de espera do consultório do dentista, e você não consegue ficar parado. You're restless. Você fica se movendo. Where's a magazine? Onde está a revista? Something, even a three-month-old magazine. Até uma revista de 3 meses de idade, sério. That I would never read if I were at home. Anything. Que eu nunca leria se eu estivesse na minha casa. Give me a fix. Me dá a dose. Me dá uma dose. Yeah. What's wrong? Why can't you sit quietly? Right? The French mathematician, physicist. O matemático francês, o físico. What was his name? He wrote Pensée. Just now it slipped my mind. He's a French. What do you remember his name? Doesn't matter. He said the problem of modern man, I'll get his name later. Então, the problem of modern man is our inability to sit quietly in our chambers. Então essa pessoa, ele não lembra o nome, é um físico e matemático francês, depois vai aparecer. Ele disse que he said what? Pascal. The problem of modern man is our inability to sit quietly in our chambers. O problema do homem moderno é a incapacidade de sentar quietinhos assim na sua própria sala. One American novelist, still alive, characterized it as follows. Então um romancista americano caracterizou da forma que se segue. My mind is like a dangerous neighborhood. A minha mente é que nem uma vizinhança perigosa. I try never to go there alone. Eu tento nunca entrar nela sozinho. So it's as if we always need some kind of a buffer system, some kind of a buffer between our minds and ourselves. Magazine, music, television, internet, video games, talk, even if there's nothing to talk about, fill the vacuum. Então nós temos essa zona de buffer, né? Esse isolamento, assim, que a gente utiliza qualquer coisa para evitar lidar com a nossa própria mente. É videogame, televisão, falar qualquer coisa, mesmo que não esteja se dizendo nada, e assim por diante. I've spent about 4 years in solitary meditation. Eu passei cerca de 4 anos em meditação solitária. I've known Tibetan yogis who spent 20 or 30 years in solitude, meditating 10, 12, 14 hours a day. Eu conheci tibetanos, contempladores tibetanos, que passaram 20 ou 30 anos meditando sozinhos, 10, 12, 14 horas por dia. Living in very simple little hut. Vivendo assim num casebre muito, muito simples. No electricity, no plumbing, no heating. Sem encanamento, sem eletricidade, sem aquecimento. Not much better than a cave. Não era muito melhor que uma caverna. Very happy. Mas muito felizes. So peaceful. Tão pacíficos. And it's very warm, not cold, not aloof. Muito calorosos, não estavam indiferentes de forma alguma. I've never been in solitary confinement in a prison. Eu nunca estive numa solitária na prisão. The police haven't caught me yet. A polícia não me pegou ainda. But apart from the context of the prison, which is pretty unpleasant, the actual room where the prisoner is placed, with enough food, usually it's not starvation, food is very simple, it's adequate, it's boring, the cell is very simple, very similar to the cell of a yogi. Então, claro, tirando o contexto todo de uma prisão que é bem desagradável, essa cela e essa comida que também é entregue a essa pessoa, que é suficiente, não é muito, mas é aquela comida que serve, e ela é meio chata, ela não é bem parecido com o que esse yogi tem lá em cima da Just a few months ago, I had lunch with two ex-convicts, recently released from prison, 10-year sentence, something like that. Então, eu recentemente almocei com dois ex-prisioneiros, eles recente tinham saído da cadeia. I said, how is the food? E perguntei como é que está essa comida. He said, this is an American prison. How is the food? Oh. He said, if you put salt and pepper on the food, the salt and the food tastes like salt and pepper. E perguntou como é que era a comida na cadeia. Daí eles falaram assim, isso é uma prisão americana. Se você põe sal e pimenta na comida, a comida tem gosto de sal e pimenta. Yeah. So very boring. Então uma comida bem chata. But within the prison, in American prison, the worst they do is, oh, solitary confinement. Oh, that's the worst. Então, nas prisões americanas, a pior coisa que eles podem fazer é botar a pessoa nessa solitária, né? They're not beating you, they're not torturing you, they're not starving you. Eles não estão batendo em você, eles não estão torturando você, eles não estão fazendo você passar fome. But you're really being punished. Mas você está, é uma punição para você aquilo. Really being tortured. Você está, de fato, sendo torturado. Not by anybody else. Mas por ninguém. By your own mind. Pela sua própria mente. No escape. Não tem fuga ali. No music, no reading, no television. Não tem música, não tem leitura, não tem televisão. So all the symptoms of an unhealthy mind, an imbalanced mind, now manifest. And you see how sick you really are. E então todos os sintomas de uma mente que não é saudável se manifestam. E você simplesmente vê o quão doente você está. So I think in the modern world we have a very limited notion of mental health. E eu acho que no mundo moderno a gente tem uma visão muito limitada da saúde mental. To be normal is it to be healthy. Se diz que ser normal é ser saudável. How very strange. Que esquisito. Normal people are suffering a lot. As pessoas normais sofrem um bocado. Anxiety, depression, anger, frustration, selfishness, egotism, raiva. And of course, many symptoms of distress, anxiety, muitos sintomas de estresse, de ansiedade. We are so easily satisfied. Easily satisfied? So easily satisfied. Nós ficamos satisfeitos com tão pouco. In terms of external appetite, if we take America as an example, what a voracious appetite for consumption. Se nós tomamos a América como exemplo, por outro lado, se for olhar do lado externo, que apetite voraz eles não têm de consumir. Something like 5% of the human population consuming 30% of the natural resources of the planet? What a big appetite. 5% da população consome 30% dos recursos do planeta. Isso é um apetite. So, in terms of external appetite, insatiable. Então, o apetite externo é insaciável. In terms of the desire to cultivate inner qualities, inner mental health, so easily satisfied. Mas no sentido de cultivar qualidades interiores, qualidades mentais, se satisfazem com muito pouco. So frankly, I think we're compensating for our mental ill health by covering over with enormous amounts of acquisition, consumerism, and then indulgence in sensual pleasures to take our mind off how unhealthy the mind really is. Então, eu creio que nós estamos compensando esse desequilíbrio, essa doença mental que nós realmente temos através do consumo, através dos estímulos incessantes e assim por diante, para compensar essa mente desequilibrada que nós mantemos. For better or worse, the planet is just too small for 6.6 billion people to emulate the model of Western Europe and the United States. Para o bem ou para o mal, o planeta é simplesmente pequeno demais para que todos os 6 bilhões e 600 mil milhões de pessoas imitem o comportamento de consumo da Europa, dos Estados Unidos. Judging by the growing population and diminishing of external resources. Ao julgar pela população que está sempre crescendo e os recursos naturais que estão sempre diminuindo. One economist predicted that by the year 2040. Um economista previu que lá pelo ano 2040. We will need a second planet. Nós vamos precisar de um outro planeta igual. Mother Earth will have to split like an amoeba and give us another Mother Earth that we can suck that one dry as we've sucked this one dry. A mãe Terra ela vai ter que se separar que nem uma ameba em duas terras e nós vamos ter que sugar o outro planeta até ele ficar seco que nem nós fizemos com esse. I don't see that happening. Eu não acho que isso vai acontecer. No breaking apart of the earth and I don't see this happening. So then we have a problem. Então a Terra não vai se separar, não vai se dividir por reprodução sexuada, então eu não vejo isso acontecendo, eu vejo um problema bem grande. If we want our children to survive, our grandchildren, if we think 10 generations ahead, we better come up with another game plan than the pursuit of happiness is equivalent to consumption. E então, se nós queremos que os nossos netos sobrevivam, ou daqui a 10 gerações os nossos descendentes sobrevivam, nós temos que ter outro plano, que é apenas pensar que a felicidade é consumir. A felicidade genuína seria consumir. While leaving our internal resources, the internal wellspring of happiness, of fulfillment, almost entirely unexplored. E daí nós deixamos os nossos recursos internos, essa fonte infinita de bem-estar, completamente inexplorado. So exceptional levels of psychological flourishing, where your mind itself becomes the very source of your happiness without dependence on stimulation. Então graus excepcionais de saúde mental, na que a sua própria mente se torna uma fonte de felicidade sem necessidade de recorrer a estímulos externos. This can be cultivated by cultivating, for example, 4 different aspects of mental balance. Isso pode ser cultivado, por exemplo, cultivando 4 formas diferentes de equilíbrio mental. Conative. Equilíbrio conativo. Or the verb is conation. It's not very well known term in English. It means simply desires and intentions. O verbo é conação. Ele não é muito conhecido em português também, como não é em inglês. Significa os nossos desejos e intenções. Attentional balance. Training the attention. Então, equilíbrio da atenção, treinar em atenção. Cognitive balance, becoming more clear in the way we apprehend reality. Equilíbrio cognitivo, ficar mais equilibrado na relação que nós temos de apreensão da realidade. Affective balance, cultivating a balance of emotions, cultivating emotional intelligence. Equilíbrio afetivo, cultivar as nossas emoções, desenvolver equilíbrio afetivo. So we move to cognitive imbalances, yeah? Yeah. So we can have too few desires. Então nós podemos ter desejos pouco desejo demais. A type of mental imbalance. É um tipo de desequilíbrio ter desejos de menos, né? Falling into apathy. Nós caímos na apatia. We may be having too many desires, cognitive hyperactivity, where we become addictive, obsessive, clinging, grasping. Nós podemos ter muitos desejos, nós podemos ter hiperatividade conativa, ou seja, desejo obsessivo. Or cognitive dysfunction, where we desire things that even if we got them, they would not provide us with happiness, but actually only more dissatisfaction or even suffering. E disfunção conativa, que nós desejamos coisas que mesmo que nós venhamos a conseguir elas, elas não vão produzir felicidade, elas vão de fato produzir infelicidade. So as we envision, I'm inviting you to be visionaries, as we envision cultivating exceptional mental health way beyond normal, then we raise the question, what are meaningful desires? What are meaningful aspirations, meaningful intentions? This must be central to cultivating exceptional mental health. Então eu os convido a serem visionários. O que seria cultivar esse bem-estar, essa qualidade da mente que produz esse bem-estar além do que é externo, né? Next slide. And so very broadly, it is possible to cultivate cognitive balance, remedying apathy by developing a vision, by seeing the possibility of finding much greater happiness and fulfillment than one's ever experienced before, and having some idea how to pursue that. Então, é possível remediar essa apatia, por exemplo, muito brevemente entrando em todos como resolver essas questões conativas. É possível se remediar ampliando a visão, reconhecendo as possibilidades de felicidade genuína e, claro, tendo um pequeno plano de como chegar a essa felicidade genuína. Overall, to speak broadly now, cultivating meaningful desires by recognizing what type of desires lead to genuine happiness. E também, what types of desires really lead just to more conflict, dissatisfaction. De uma forma muito breve, apenas cultivar, perceber quais são os desejos que quando cultivados produzem mais felicidade e quais são os desejos que quando cultivados eles acabam produzindo mais conflito. Next slide. The study of attention has been very central to my own research for more than 20 years. O estudo da atenção tem sido muito importante para minha própria pesquisa por pelo menos 20 anos. In America now, and I understand also in Brazil, there's a growing problem of attention deficit hyperactivity disorder, or ADHD. Então, nos Estados Unidos, com certeza, eu sei aqui no Brasil também, há esse grande problema de transtorno de atenção e hiperatividade. This emerges right out of the very nature of our modern civilization, that of hyperactivity. E isso vem da própria natureza da nossa civilização moderna, que ela, por sua natureza, ela é hiperativa. Hyperstimulation. Tem hiperestimulação. Hyperbombardment of the senses through video games, movies, television, internet, and so forth, all setting this agitation, excitation of the mind, so that there's no calm, there's no center. Um bombardeamento da mente pelos videogames, pela televisão, pela internet, de forma que a mente não consegue se acalmar e reconhecer a si mesma num estado de paz. Let's try an experiment. Let's try an experiment. Vamos tentar um experimento. It'll take 30 seconds. Vai levar 30 segundos. Okay. You want to try? You don't have to, but if you want to try, let's try an experiment right Vocês now. Não precisam, mas nós podemos. Quem quiser pode tentar. A gente pode fazer esse experimento agora. So just sit comfortably. Então senta confortavelmente. Really be no more than 30 seconds. Very short experiment. Não vai ser 30 mais que 30 segundos. Muito rápido. For 30 seconds, I invite you to mentally be completely quiet. Então eu convido vocês a ficarem completamente quietos mentalmente por 30 segundos. Turn off the mental chit-chat. Parem com essa conversinha mental. Let your mind be conceptually silent. De forma que a sua mente possa ficar realmente silenciosa por dentro. And for 30 seconds, just be aware of the outflow, the inflow of the breath. E por 30 segundos, apenas prestem atenção no ar entrando e saindo das suas narinas. Total silence. Silêncio completo. Starting now. Começando agora. Finished. Acabou. Success? Conseguiram? Yeah. Some maybe more success, some maybe less. Alguns talvez tenham tido mais sucesso, alguns talvez tenham tido menos sucesso. For many of us, not so successful. Para a maioria de nós, não muito bem sucedido. We tell the mind, okay, mind, for 30 seconds, be quiet. Nós dizemos para a mente assim, mente, por favor, por 30 segundos, fica quietinha. 3 or 4 seconds goes by. 3 segundos se passam. And the mind says, oh yeah, let's talk about it. E a mente diz, ah, tá, vamos falar sobre isso então. So there's something obsessive about the mind that can't stop talking. Então há algo obsessivo com essa mente que não consegue parar de falar. If you had a person who can't stop talking, that's a problem. Se você tem uma pessoa que não consegue parar de falar, isso é um problema também. I've known some schizophrenics in my time. Literally psychotic. They could not stop talking. Eu conheci alguns esquizofrênicos, eles realmente eles não conseguiam parar de falar. Babbling incoherently for hour after hour after hour. Balbuciavam incoerentemente por horas e horas e horas e horas. Exhausting just listening to them. É exaustivo só de ouvir. So much more exhausting to have a mind that cannot stop talking. Muito mais exaustivo ainda ter esse tipo de mente que não consegue parar de falar. So the schizophrenic is publicly insane. Então o esquizofrênico é publicamente louco. Louco no âmbito público. But if we have a mind that can't stop talking, it's babbling, babbling, babbling, then we're privately insane. Mas se nós temos essa mente que não para, que fica falando, falando, falando, então nós somos loucos, só que tá dentro de nós, ninguém sabe. So we go from state of arousal and excitation, arousal, excitation, arousal, excitation, and then we get so tired, then então exhausted. Nós temos esses estímulos, excitações, estímulos, excitações, estímulos, excitações, daí nós ficamos cansados, exaustos. And then we lose the clarity of the mind becomes dull, the mind becomes spaced out. Long day. Daí a mente perde a claridade, daí aquele dia é muito longo, e a mente fica num estado de torpor. And then we fade out. Sleep. E daí nós caímos no sono. Get a good night's rest. Daí descansamos bem. Wake up in the morning. Acordamos. Oh, good. I'm ready to be excited again. Ah, que bom. Agora eu posso buscar mais estímulos. So modern society is one big oscillation between excitation and exhaustion, excitation and exhaustion. No wonder ADHD is such a big problem. We all have ADHD. Então a sociedade moderna, ela é uma grande oscilação entre essa excitação toda, esse estímulo todo e o cansaço absoluto. Não é de se surpreender que a gente tenha tanto transtorno de hiperatividade e de déficit de atenção. Next slide. So is it possible to balance the attention? Então é possível equilibrar a atenção? Contemplatives around the world are the experts here. Scientists are not. Os contempladores ao redor do mundo, eles são os experts nisso, não os cientistas. But they're beginning. The scientists are beginning. Mas os cientistas estão começando. Learning how, drawing from the Buddhist tradition, other contemplative traditions, learning how to cultivate mindfulness. Aprendendo da tradição budista, de outras tradições contemplativas, como cultivar essa presença mental, essa mindfulness. An ongoing flow of attentiveness, of a coherent attention that flows without tension, flows with a sense of ease, coherence, continuity. Um fluxo de atenção que ele segue coerentemente, sem se cair em desleixo, sem se desfocar, e também com calma, com tranquilidade. The cultivation of metacognition. E o cultivo da metacognição. Something almost entirely overlooked in modern psychology. É algo que a psicologia moderna quase nem observa. Not metacognition in the sense of thinking about your mind. Não a metacognição no sentido de pensar a respeito da sua própria mente. Metacognition in the sense of directly observing your mental states, processes. É mais a metacognição de observar diretamente os seus estados mentais, os seus processos mentais. Recognizing that we have not five but six modes of perception. Reconhecendo que nós não temos cinco, mas seis modos de percepção. And the sixth mode illuminates the thoughts, the images, the memories, emotions, desires, the activities of the mind from moment to moment to moment. E o sexto modo de percepção, ele ilumina, ele traz luz sobre esses acontecimentos na mente que ocorrem momento a momento a momento a momento. Through the cultivation of mindfulness, metacognition, then certain qualities arise through this balancing of the mind. Então, através do cultivo da presença mental, da metacognição, alguns resultados advêm desse tipo de cultivo da mente. A quality of ease, of relaxation. Uma qualidade de repouso, de relaxamento. So you can stand in line when there's a very long line before you get your groceries. Então você pode ficar na fila esperando para pagar o caixa quando você está no supermercado. And feel relaxed. E se sentir relaxado. And not upset that your line is moving more slowly than all of the other lines. E você nem fica chateado que a sua fila está mais lenta que todas as outras filas. Because it's okay to be here now. Porque tudo bem ficar ali naquele momento. In fact, when you start developing this ability, you might start looking for the longest line. E de fato, quando você começa a desenvolver essa qualidade, você começa a procurar a fila que demora mais. Because that's your little meditation session. Porque daí você pode fazer meditação naquele momento. Nothing else to do. Nothing else? Nothing else to do. Não tem mais nada para fazer. So waiting is a state of mind, it's not a bodily posture. Então, esperar é um estado de mente, não é uma postura do corpo. Whether you wait or you don't wait, entirely up to you. Você quer esperar ou se você não quer esperar, isso depende de você. Waiting is a state of mind. O esperar é um estado de mente. Release the state of mind and you're no longer waiting. Você solta esse estado de mente e você não está mais esperando. Waiting is not getting something you want. Esperar não é esperar para conseguir algo que você quer. And still wanting it. E ainda assim querer essa coisa. So stand in line. Então fica na fila. And be content. I'm standing in line. E fica feliz. Ah, eu estou aqui na fila. Just what I wanted. Just what I wanted. É exatamente o que eu queria. I'm standing here and I'm breathing. Ficar aqui parado e respirando. I'm breathing in. E inspirando. Oh, I like that. Ah, como é bom. I'm breathing out. E expirando. Oh, this is good. Ah, é bom. No work. This is my vacation. Não tem trabalho nenhum, é férias. I don't want it to end. Eu não quero que acabe. Then after some time the vacation is over. Mas aí depois de tempo a meditação acaba. And you pay your money. Oh, now it's finished. Thank you. Daí você paga. Ah, agora acabou. You start looking forward to coming to the intersection and hoping maybe a red light. Você espera chegar num cruzamento e ter uma luz vermelha ali. Oh, good, a red light. Ah, uma luz vermelha. Maybe it's a long one. Talvez demore bastante. Breathing in, breathing out. Respirando, inspirando e expirando. So good. Tão bom. Just keep your eyes open. Só mantém os olhos abertos, né? Because when the light turns green, the people behind you are maybe not meditating. Porque quando a luz fica verde, talvez as pessoas atrás de você não estejam meditando, não. You're getting more and more peaceful, they're getting more and more agitated. Você está ficando cada vez mais pacífico, eles estão ficando cada vez mais agitados. So it's a time to practice non-violence. Então é o momento de praticar não violência. Being kind to everybody behind you. Ser bondoso com as pessoas que estão atrás. Yeah. I was getting onto an airplane just a few days ago. Eu estava entrando num avião só uns dias atrás. There were two lines forming. Havia duas filas formadas. One man in front of me. E tinha um homem na frente dele. So I formed the line behind him. Então ele ficou na fila atrás desse homem. And I thought it would go this one and this one, this one, like that, yeah. E eu pensei que a fila ia assim, né? Um dessa fila, outro dessa fila, e assim por diante. No, but when everybody from the other line came, they said, "Would you like to go?" Said, "Oh no, I'll wait." Another person came, "Oh no, I'll wait." The whole line went. He didn't go. I was waiting, waiting, waiting. Então essa pessoa, a primeira da fila, ela, quando a pessoa ia passar, ele dizia, "Não, não, eu espero, pode passar." E toda essa fila atrás dessa pessoa ficou esperando enquanto a outra fila toda entrou. But when the plane took off, mas quando o avião decolou, we were all together. Nós já estava todo mundo junto lá dentro. So nobody arrived earlier. Então ninguém chegou mais cedo. I invite you never to wait again. Eu convido vocês a nunca mais esperar. For anything. Por nada. That doesn't mean cutting in front. It doesn't mean going through red lights. It means abandon the mental attitude of waiting. Isso não significa furar a fila, isso não significa passar do sinal vermelho, isso significa abandonar esse estado mental de esperar. Oh, be here now. Fiquem ali no agora. Cognitive imbalances. Então, desequilíbrios cognitivos. A very big topic, I'll be very brief. Um tópico enorme, mas eu vou ser bem breve. Cognitive deficit when we're not even aware what's happening. Déficit cognitivo, nós nem sabemos o que está acontecendo. Our spouse comes home from work very unhappy. A nossa esposa vem do trabalho, chega do trabalho à noite muito infeliz. We don't notice. Nós nem percebemos. We're watching television. Nós estamos vendo TV. You're unhappy? Oh, what? What? Você está infeliz? Ah, por quê? As if we just woke up. Oh, como I didn't notice. Como se tivéssemos acordados, acordando ali. Sometimes we perceive things that never take place. Algumas vezes a gente percebe coisas que não ocorreram. We project things on reality that are not there. Nós projetamos coisas na realidade que não estão lá. We warp our very perception of reality. Nós distorcemos a nossa própria percepção da realidade. Next slide. Próximo slide. So how to get a clearer vision of what is actually taking place in the external world, but also in our own minds? Então como ter essa visão nítida do que ocorre no mundo externo, mas também na nossa própria mente? Paying close attention. Prestar atenção proximamente. With as little projection as possible. Com o mínimo de projeção possível. Seeing what reality is presenting to us, rather than what we are projecting on reality. Perceber o que a realidade está apresentando até nós, não o que nós estamos projetando na realidade. Closely applying mindfulness to our body, the physical world, feelings, mental states and processes, phenomena at large. Então, aplicando a presença mental muito cuidadosamente ao nosso corpo, ao mundo físico ao redor, aos nossos sentimentos, aos estados e processos mentais e aos fenômenos em geral. Next slide. Affective imbalances, emotional imbalances. Desequilíbrios afetivos, desequilíbrios emocionais. I think we've all experienced. Eu acho que todos nós já passamos por isso. Sometimes affective deficit, too little emotion. Então, algumas vezes o déficit afetivo, pouca emoção. Feeling a kind of deadness or coldness inside, a cold indifference towards others, just not much feeling at all, just exhausted, drained, burnt out. Então, sentindo uma morte afetiva interior, uma indiferença fria com relação às pessoas, só se sentindo aquela indiferente, sentindo aquela exaustão e não querendo se envolver, totalmente desgastados. On the other hand, there's emotional hyperactivity. Por outro lado, há essa hiperatividade afetiva. Emotional instability. Instabilidade emocional. Wild oscillations between elation and depression and so on. Então, uma oscilação muito grande entre a mania e a depressão e assim por diante. Or emotions that are inappropriate to the circumstance. Ou emoções que são inadequadas para as circunstâncias. For example, taking delight in someone else's misfortune. Então, por exemplo, se divertir ou ter deleite com o prejuízo dos outros ou quando as pessoas estão mal, né? So all of these indications of a lack of emotional intelligence. Então isso mostra uma falta de inteligência emocional. So there are many ways. Daniel Goleman, a very good friend of mine, has written about this extensively on emotional intelligence. Então há muitas formas. O Daniel Goleman, um amigo muito próximo dele, tem escrito sobre isso. Há muitos métodos para tratar com esses desequilíbrios emocionais. There are many methods. Muitos métodos. But there are actually meditative practices designed to help us cultivate, like a farmer cultivates a field, actually cultivate the seeds of loving kindness, compassion, empathetic joy, equanimity in our own hearts and minds. Mas há práticas de meditação que, da mesma forma que um agricultor cultiva a terra, nós podemos cultivar a nossa própria mente para cultivar essas qualidades de bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. As we cultivate these qualities, the heart becomes very large. Enquanto nós cultivamos essas qualidades, o nosso coração se amplia. Indifference, apathy vanishes. A indiferença, a apatia desaparecem. But self-centered emotional vacillations also subside. Mas também essas oscilações autocentradas de emoções, elas também diminuem. Last August, you may recall there were many demonstrations, some of them violent, in Tibet. Então, em agosto passado, vocês devem lembrar, houve muitas demonstrações e algumas delas foram violentas lá no Tibete. And the demonstrations were crushed mercilessly by the Chinese Communist government. Então o governo comunista chinês, ele esmagou essas manifestações de uma forma muito forte. Tibet was shut down. O Tibete foi desligado. Foreigners could not come in. Os estrangeiros não podiam entrar. They made it a prison. Nobody gets in, nobody gets out. Era como uma prisão, ninguém entra, ninguém sai do país. And then the Chinese government blamed the Dalai Lama, saying, "You're behind this. You started these demonstrations. You're a splittist. You're trying to break up the motherland." E então o governo chinês culpou o Dalai Lama, disse: você é um separatista, você é o causador dessas demonstrações, você está querendo dividir a terra-mãe. The Dalai Lama became quite sad. E o Dalai Lama ficou bem triste. For 40 years, he's tried relentlessly, continuously, to engage in meaningful dialogue, just to establish some internal autonomy, to preserve their culture, their religion, their education, their arts, and so forth, of the culture of Tibet, asking only for that, not political independence, just cultural autonomy. Just let us talk, because you are brothers, our sisters. No success. Então, porque ele, por 40 anos, ele havia tentado essa autonomia cultural do Tibete, não uma separação, mas eles poderem conversar, eles poderem ter a cultura deles lá dentro. E ele ficou muito triste com a China dizer isso dele. And then finally, after 50 years of political, ideological suppression by the Chinese government, the Tibetans finally express their dissatisfaction, demonstrations. Then the Chinese government blames the Dalai Lama. E então, depois de 50 anos dessa invasão chinesa no Tibete, os tibetanos finalmente resolvem, não conseguem conter aquilo tudo e expressam a sua insatisfação, e daí os chineses ainda culpam o Dalai Lama de estar por trás disso. So I know at that time it became quite sad. E eu sei que nesse momento ele ficou triste. And wondering, what more can I do? E eu pensei, que mais eu posso fazer? I have always, every day, only promoted non-violence. Ele pensou, o que mais eu posso fazer? Todos os dias da minha vida eu promovi nada mais do que a não-violência. I've only extended hand of friendship. I've only extended a hand of friendship to the Chinese government. Eu só estendi mão amiga para o governo chinês. And all I get is suspicion, false accusations, and then violence from the Chinese government to the Tibetan people. E só o que eu recebo em troca é acusações, suspeitas e violência sobre o povo tibetano. So at times feeling quite sad. Então ele estava se sentindo bem triste nesse momento. But I've spent a good deal of time with him on three occasions this year. Mas eu fiquei um bom tempo com ele 3 vezes durante esse ano. For a little while, he dipped into sadness. Por um momentinho ele desceu nessa tristeza. And up he comes again. E daí agora já voltou. He cannot be kept down. Não consegue baixar o Dalai Lama. Again the joyfulness. Novamente ele está regozijando. The hope. A esperança. And the wish. We only wish to have harmonious relations with the Chinese people. E o desejo, you are brothers and sisters. Only harmony, never violence. E o desejo de harmonia com os irmãos e irmãs chinesas. É só a harmonia que ele quer, não violência. Such loving kindness, such compassion, he cannot remain depressed. He's incapable, I think, of remaining depressed. Tal bondade amorosa, tal compaixão, que ele não consegue ficar deprimido. Ele é incapaz de ficar deprimido. Sooner or later, he says, sooner or later, as long as we maintain pure motivation, wishing only for harmony, we must succeed. We just have to be patient. Cedo ou tarde, se nós desejarmos, tivermos a boa motivação, desejarmos apenas a harmonia, nós com certeza nós vamos conseguir. Let's skip the next slide and go to spiritual flourishing. Okay. So I've spoken of social and environmental flourishing, a quality of genuine happiness. Então eu falei do florescimento social e psicológico. Psychological flourishing through cultivating different aspects of mental balance. Então, o florescimento psicológico através do cultivo de diferentes formas de equilíbrio mental. And finally, the deepest is spiritual flourishing. E finalmente, o profundo florescimento espiritual. As I mentioned earlier, tapping into a sense of well-being that is so deep that it carries you through all the vicissitudes of life. Então, encontrando uma fonte tão profunda de bem-estar que nos carrega através de todas as vicissitudes da vida. As in the case of Dalai Lama, he said, for 50 years I've strived to have harmony between China and Tibet. No success. Então, como Dalai Lama, por 50 anos eu tenho lutado para ter apenas harmonia entre a China e o Tibete. But, sem sucesso. But always his heart comes back with more compassion, more optimism, not remaining in depression. O seu coração sempre volta com mais compaixão, com mais otimismo, sem ficar naquele estado de derrota. So such very deep well-being comes, I believe, only from insight, from knowledge. Então, tal tipo de bem-estar só pode vir do insight, do conhecimento. Knowing our own identity, the very nature of the human mind, the human spirit, to its depths, this is a type of knowledge that liberates. Conhecer a própria natureza, conhecer a própria identidade, até as profundezas do nosso próprio ser, é só isso que pode produzir esse tipo de felicidade. So, next slide. So that I would suggest there are multiple dimensions of human nature. Então eu sugeriria que há essas dimensões múltiplas da natureza humana. On a habitual level, many imbalances and much dissatisfaction, frustration, anxiety, depression. Então num nível habitual, muita insatisfação, muita ansiedade, muita depressão. But when we move through the surface levels, then we come down to the deeper level of human awareness, which is luminous, which is blissful, which is still a very wellspring of happiness lying within our own being. Mas quando nós descemos um pouco para o próximo nível de consciência, da nossa consciência, que é uma nascente de sabedoria, de compaixão, de criatividade. And tap into the ultimate ground, the deepest dimension of our own existence. And contemplatives from around the world have said that deepest dimension is transcendent. It is divine. It is primordially pure. E penetrando, enfim, no nível mais profundo da nossa consciência, da base última da consciência, que os contempladores ao redor do mundo eles disseram, ela é divina, ela é transcendente, ela é primordialmente pura. Jesus spoke of the kingdom of heaven within. E Jesus falou do reino de Deus dentro de nós. In Buddhism we speak of Buddha nature. E em budismo nós falamos de natureza de Buda. And many other traditions as well, that the ultimate ground is in fact divine, it is transcendent and utterly pure. E muitas outras tradições dizem também que a base última, ela é transcendente, ela é divina. So, final slide. Então, último slide. So, some possible conclusions. Então, algumas conclusões possíveis. I would propose that a meaningful life is one in which we integrate these very, very worthy motivations, pursuits, pursuit of understanding, pursuit of virtue, genuine happiness. They're thoroughly integrated, not separate. Eu sugeriria que uma vida significativa consiste dessa busca integrada, completamente unida, dessas três qualidades, desses três valores que nós prezamos tanto, que é a compreensão, a virtude e a felicidade genuína. Such genuine happiness is cultivated in the broad base by way of ethics, then more focused, cultivating mental balance and more focus going to the center, cultivating wisdom. E a felicidade genuína, ela é cultivada de uma forma bem ampla através da ética, de uma forma um pouco mais focada através do cultivo do equilíbrio mental e de uma forma bem chegando no centro da, da questão através da sabedoria. And that it is possible to achieve exceptional levels of mental health, mental well-being through the cultivation of balance. E é possível atingir estados excepcionais de bem-estar e através dos equilíbrios mentais. And finally, coming to the deepest sense of well-being by knowing reality as it is. E finalmente chegando a um profundo estado de bem-estar através do conhecimento da realidade como ela de fato é. So I hardly said anything about neuroscience. Então, eu não disse nada sobre desculpa por não dizer nada sobre neurociência. But I would suggest that this integration is one in which science can play a very important role. Mas eu sugiro que nessa integração, essa integração é algo em que a ciência pode ter um papel muito grande. All of these are empirical issues, cultivating ethics, mental balance, knowing our own identity. These are empirical questions. Science can come and help illuminate these issues. E todas essas são questões empíricas. Cultivar o equilíbrio, cultivar a nossa, conhecer a nossa própria identidade. A ciência pode vir nos ajudar a examinar e experimentar dentro desses parâmetros. These are philosophical issues. São questões filosóficas. Philosophy, filosofia, the love of wisdom. A filosofia, da própria, como a própria palavra diz, do amor à sabedoria. Everything I addressed is all philosophy. Everything I discussed, it's all philosophy. Tudo que eu falei é filosofia. And everything I addressed is utterly central to all of the religious traditions of the world. E tudo que eu falei é completamente essencial a todas as tradições religiosas do mundo. So I think literally, without being overdramatic, I think if we as a human species, if we are to survive, let alone flourish, we must develop a broader vision of happiness that is not just focused on consumption and stimulus-driven pleasure. E então, eu diria que mais ainda do que para nossa própria sobrevivência, mais ainda do que apenas para o nosso florescimento, que dirá para o nosso florescimento, nós temos que alcançar esse estado de felicidade genuína que não está ligado a consumo e a cada vez conseguir mais felicidade mundana através de estímulos. And this can be brought into education. Isso pode ser parte da educação. We can teach our children. Why not? Podemos ensinar as crianças, por que não? Teach our children how to develop meaningful desires, cultivate attention, cultivate greater mindfulness, cultivate the heart, empathy, compassion. Como cultivar desejos significativos, como cultivar o coração, como cultivar virtudes. It's not trying to make them follow all one religion. Não é fazer elas seguirem uma religião. If they're a Christian, let them be superb Christian. Se elas forem cristãs, deixem elas ser cristãs ótimas. If they have no religion, fine, be excellent humanists. Se elas não têm religião, ótimo, que sejam ótimos humanistas. So this really focusing on these themes could bring together the religions of the world, focusing on common ground. E focar-se nessas coisas pode unir as religiões do mundo, porque elas podem estar focadas numa base comum. And the surface conflict between science and religion as well. Isso também resolve o conflito entre a ciência e a religião também. So, healing the mind, that's all we have to do. Então, curar a mente é só isso que nós precisamos fazer. But it's a lot. Mas é bastante. Olá, so, thank you. Obrigado. Absolutely. Sure, absolutely. Yes. Excuse me. What do we need to finish? Very. Absolutely. It's 7 o'clock. Okay. Let's go for it until 7:15. 7:15. Yeah. Okay. So, if anybody needs to leave now, please feel free. It's not discourteous, but we'll have now. It's now 15 minutes until 7. I'm happy to stay for another half an hour. Questions, insights, debates, anything you like. Okay? Então, open discussion. Se alguém precisar sair, não é problema nenhum, não vai ser uma falta de polidez com o professor sair agora. Mas quem quiser ficar, ele pode ficar por mais meia hora e responder perguntas, conversar, debater, o que vocês quiserem. Então, se alguém tiver alguma pergunta. So are they going to pass the microphone? Are they going to pass the microphone, or how will this work? I think they will come here. A minha pergunta é assim, a gente lê muitos livros falando sobre monges, até os próprios livros do Dalai Lama e do, daquele centro de pesquisa que ele tem, de Mind and Health, ou Mind and alguma coisa, que até o Alan Wallace faz parte. E sempre estudos com monges, que meditam muito. Né? Então, assim, está claro que a meditação ela realmente traz níveis de felicidade maior. Então, é sempre research with monks that meditate a lot. Right, right. So it's clear from these studies that meditation brings benefit. Right. O que eu queria saber é se isso é possível para seres humanos normais, né, que podem meditar algum tempo, por algum tempo, talvez uma hora por dia, ou até os que não meditam, mas estão simplesmente prestando atenção. Lógico, tem uma melhora, né, nós sentimos, inclusive, mas é possível alcançar níveis grandes de satisfação e felicidade vivendo uma vida comum, meditando um pouco. Eu tenho mais uma pergunta. A segunda pergunta é, ele que viveu no Ocidente, no Oriente, com tibetanos e culturas onde a contemplação é, a cultura da contemplação é maior, se ele vê alguma diferença nos níveis de felicidade dessas pessoas e das pessoas que estão nesse mundo ocidental louco que a gente vive. Yes. Right. So do you see any difference in the level of happiness between the people there and the people here? Yeah, those are two very big questions. São perguntas muito grandes. I'll answer the second. I'll respond briefly to the second one first. Então vou responder brevemente a segunda primeiro. I came for myself in my childhood, my upbringing, in quite a happy family. Então, eu tive uma família muito feliz no, quando eu relatively affluent, relative, yeah. Próspera. Lived in Europe, lived in America. Vivi nos Estados Unidos, vivi na Europa. Most of the people I knew were relatively affluent. Most of the people I knew were relatively affluent. Relatively, they had two cars, they had a house, they had, you know, a maioria das pessoas que eu conhecia era relativamente próspera também. But by the age of 21, I was completely disillusioned with Western civilization. Western civilization. Mas quando eu tinha 21 anos, eu estava completamente desiludido com a civilização ocidental. Completely. Nothing I wanted. Não tinha nada que eu queria na civilização ocidental. Lost interest in Western philosophy, science, religion, nothing. I said, I couldn't find another planet. So, give me another culture. Então, eu perdi interesse completo na filosofia, na ciência, em tudo ocidental. E se eu pudesse ir para um outro planeta, eu teria ido. Mas como não dava para ir para outro planeta, eu fui para o Oriente. So I sold or gave away everything I couldn't carry on my back. E eu vendi ou dei tudo que eu não conseguia carregar na mochila. One backpack. Uma mochila. One guitar. E um violão. Classic hippie. Hippie clássico. And then, but I didn't just go around India smoking dope. In fact, I went directly to Dharamsala, no dope at all. Então eu não fiquei ao redor da Índia assim fumando maconha. Não, eu fui direto para Dharamsala sem maconha nenhuma. Directly to the village where the Dalai Lama lives. Diretamente lá nessa cidade, nessa vila onde o Dalai Lama vive. And I was 21 years old, 1971. Eu tinha 21 anos de idade, né, 1971. Just 12 years after most of the Tibetans living in this refugee community, just 12 years earlier, they lost their country, went through tremendous hardship, escaping from the country, being shot as they were trying to escape. Terrible, terrible adversity, trauma. Então, so just 12 years after they escaped. Então eu cheguei lá 12 anos depois que os tibetanos haviam se estabelecido naquele lugar, fugindo de uma forma terrível do país, sob tiros. Eles passaram por grande tragédia para chegar nesse lugar. Apenas 12 anos antes de eu chegar lá. All of them were poor. All of them were? Poor. Todos eram pobres. There was not one middle class, no upper class, all poor, all refugees, no country, no land, hardly any possessions, in a foreign country, foreign language, everything different, difficult situation. Então eram todos pobres, não tinha nenhuma classe média, não tinha nenhuma classe alta, eles não tinham a terra, eles tinham perdido os pertences deles todos, e eles estavam numa terra estranha, falavam uma língua estranha, vivendo lá. And I was simply astonished. E eu fiquei realmente surpreso. I lived with them for 4 years. Eu vivi ali por 4 anos. In similar poverty. Em uma pobreza parecida com a deles. I had no way to make money. I had some money I brought with me. After that, I also was very. Eu não tinha como ganhar dinheiro lá, porque eu tinha levado um pouquinho de dinheiro, claro, mas ele logo acabou, e daí eu não tinha como ganhar dinheiro lá. But I was astonished by them. Mas eu fiquei realmente surpreso com eles. These were the happiest people I'd ever met. Eram as pessoas mais felizes que eu já tinha visto. No question. Não tinha dúvida. It wasn't that they were getting a lot of pleasant stimuli. Não era porque eles estavam tendo muitos prazeres, estímulos prazerosos, com certeza. There were very few. Tinha poucos estímulos prazerosos. They had all been through terrible adversity, the trauma of trying to escape from their country. Very difficult. Eles tinham passado por essa adversidade enorme, esse trauma de escapar, de fugir do seu próprio país. But there was a cheerfulness that was very widespread. Mas havia essa alegria que era muito distribuída, todo mundo tinha. And a warmth, a kindness, an open-heartedness I'd never seen in any community anywhere. And I'd lived extensively in Europe and America. Mas um calor, uma abertura de coração que eu não havia visto em nenhuma outra comunidade que eu havia vivido. E eu vivi bastante nos Estados Unidos e na Europa. And it wasn't just the high lamas. E não era só os lamas, os grandes lamas. It wasn't just the monks, it wasn't just the yogis. E não era só os yogis ou monges. It was overall the community, a sense of well-being, a sense of happiness, of good cheer, even in the face of such great adversity. Era em toda a comunidade essa alegria, esse bem-estar para toda a comunidade mesmo em face a essa tamanha tragédia. So I knew intuitively, whatever you people have, I want some of that. E eu sabia intuitivamente o que vocês conseguiram, isso é o que eu quero para mim também. Many of them didn't meditate. Muitos deles não meditavam. These are ordinary villagers. They were nomads, they were merchants, ordinary occupations, but displaced in this little refugee community. But ordinary people. Então eles eram pessoas comuns, eles não eram eles eram pessoas que não tinham nenhum trabalho excepcional, eles não faziam práticas de meditação muito vastas. But virtually all of them believed in and practiced non-violence. Mas todos eles acreditavam na prática da não violência. Virtually all of them held as the ideal compassion for all sentient beings. E a maioria deles mantinham como ideal a compaixão por todos os seres sencientes. And their heroes were not rock stars or movie stars or the most beautiful and rich people. No, their heroes were Dalai Lama and other great lamas who embody compassion and kindness and wisdom. They are the ones they all looked up to. And wanted to emulate. E os seus heróis, as pessoas para quem eles olhavam, seus modelos, não eram as pessoas, celebridades, os roqueiros, as pessoas muito ricas, as pessoas muito bonitas. Não, era o Dalai Lama, eram pessoas que tinham outros lamas que tinham bondade e compaixão também muito grande. And in this refugee community, there were many monks. There were many monks. Mas nessa comunidade de refugiados havia muitos monges. And nuns. E também freiras. Many of them didn't meditate much. Monjas, e também os monges e as monjas, eles não meditavam muito também. Most Buddhist monks don't meditate that much. Os monges budistas não meditam muito. But most are very ethical. Most are very ethical. Mas a maioria deles tem princípios éticos muito bons. They live very simply. E vivem de uma forma muito simples. They practice kindness. Eles praticam bondade. And much happiness. E têm muita felicidade. And then a small minority are real meditators. E tem uma pequena minoria que são meditadores mesmo. They're not living down in the village or down in the monasteries. Eles não vivem nem nos mosteiros, nem na cidade. We look from Dharamsala up to the mountains above the town. Eles vivem nessas montanhas acima da cidade. Oh, about 600 meters higher. Cerca de 600 metros de altura. If you look very closely on the side of the mountain, you'd see these little huts. Se você olhar cabins, yeah? Do lado da montanha, se você vê esses casebres deles, essas. That's where the yogis were. That's where the yogis lived. E aí que os yogis vivem. And they're meditating 12, 14 hours a day. E eles meditam 12, 14 horas por dia. So they were the stars in the night sky. Então eles eram essas estrelas no céu noturno. Not movie stars like Angelina Jolie, Brad Pitt. Não essas celebridades como Angelina Jolie, essas estrelas do cinema como Angelina Jolie, Brad Pitt. They were the yogi stars. Eles eram as estrelas yogis. So the answer is to both questions is definitely yes. Então a resposta para ambas as questões é com certeza sim. But it's not just keeping your lifestyle and your worldview the same, and then introducing a little bit of meditation as if it's some type of a meditation drug. É, mas não é só manter o seu estilo de vida como ele é, a sua visão de mundo como ela é, e colocar um pouquinho de meditação ali como se fosse uma droga de meditação. It's shifting the whole lifestyle towards non-injury and kindness. É mudar todo o seu estilo de vida na direção da não violência e da bondade. The Dalai Lama said many times, my religion is kindness. O Dalai Lama disse muitas vezes, a minha religião é a bondade. He's very happy. É muito feliz. Right? Within that shift of lifestyle, then if you add meditation, oh, very good. Se quando você mudar de estilo de vida, você ainda adicionar meditação, oh, aí ótimo. More happiness? Mais felicidade. If you want to become a yogi? E se você quer se tornar um yogi? Then you become like Olympic athlete of happiness. Aí é um atleta olímpico de felicidade. Yeah, so much hope. Então, esperança. Other question or comment? Yeah. First of all, I would like to thank you for everything you said today. I'm going to make the question in Portuguese so everybody can Please. Understand. É uma pergunta mais específica sobre, a gente fala de saúde mental, queria que você falasse um pouco sobre meditação e pessoas com tendências psicóticas, borderline, esquizofrenia. Como é que fica isso? Para escutar um pouco. Talvez você possa traduzir, você mesmo, ou prefere? I would like to ask you about whenever we talk about meditation, sometimes we forget that people with psychotic tendencies or schizophrenia or borderline people, it's very difficult to meditate with them, or it's very tricky. Yes. Sometimes we say we should not. Do you have anything to say about that? It's a wonderful question, very practical question. Uma pergunta ótima, muito prática. Let us approach the question from the perspective, a very broad perspective, of meditation is not one method. It's not just reciting a mantra, or just cultivating mindfulness, or just following breath. Meditation is cultivating the heart and mind. Então vamos partir de um enfoque muito grande que vê a meditação apenas, não apenas como recitar um mantra ou cultivar a atenção sobre a respiração ou mindfulness, mas com o que pode ser uma vasta gama de práticas. So even in terms of medication, we know that if a person has quite a weak body and has a number of very serious illnesses, there may be a medication that could be helpful, but it's too strong. Too strong. So if the patient takes it, instead of benefit, it will actually make the patient worse, even though it's good medicine, not now, because the whole system is too frail. Então, mesmo em termos dos remédios, das drogas, a gente sabe que se um paciente ele tem um corpo muito fragilizado, o remédio pode ser forte demais para ele. Então, poderia beneficiar ele, mas nós pensamos que talvez é melhor não dar esse remédio agora. Então, pode ser o caso da meditação também. So the physician doesn't give up. Mas o médico não desiste. Said, oh, you're so sick, I won't touch you. Oh, você está doente demais, eu não vou te ajudar. But finds a more gentle means, perhaps more gradual means, of some type of therapy that gradually builds up the strength, the immune system, the energy level, the vitality, builds that up. Maybe the person needs surgery. But if you do the surgery at the beginning, the person will die. So build up the system, and then you can bring in the more powerful methods to really cure. Então, talvez você precise antes melhorar a condição geral dessa pessoa. Talvez a pessoa precise, por exemplo, de cirurgia, mas não dá para fazer a cirurgia na pessoa naquele estado. Então você faz um tratamento para melhorar o sistema imunológico dela, para ela ficar mais forte, e daí você pode aplicar os métodos que são mais fortes, mais eficazes. Medication, meditation, not much different. A meditação, medicação, não é muito diferente. So I know of people right now conducting research using certain types of very gentle meditation, even for schizophrenia. Então, eu conheço algumas pessoas agora que têm utilizado alguns métodos de meditação muito suave, até mesmo com esquizofrênicos. I know people using meditation for for clinical depression. E eu conheço pessoas utilizando meditação para depressão clínica. But in this particular case, one must be very skillful. And that is when the depression is acute, then meditation can't be helpful. Mas nesse caso, a pessoa precisa observar bastante quando a depressão estiver numa fase muito ruim, daí não pode usar a meditação. Then medication may be most helpful. Then? Medication. Então, nesse caso, se usa medicação. To diminish the symptoms of the depression. Para diminuir os sintomas da depressão. When the depression is not so acute, then you can introduce meditation and then gradually come off the medication, but all of this under very professional supervision. E daí, quando a medicação tiver eliminado parte os sintomas, aí pode introduzir gradualmente a meditação e aos poucos ir retirando a medicação, mas tudo isso com uma supervisão muito cuidadosa. So for a broad range of mental disorders, I can imagine, and this is happening now, a very rich coalition of highly trained psychotherapists, psychoanalysts, highly trained contemplative teachers, meditation teachers, working closely together and then finding in a more holistic way what is the balance between talk therapy, psychopharmaceutical drugs and meditation. All three can be useful and finding the balance. Então, eu percebo que pode haver essa união de uma vasta gama de métodos, por exemplo, uma psicoterapia, o uso de medicamentos, o uso de formas de contemplação, de meditação, tudo isso para tratar uma vasta gama de doenças diferentes. So I have an ideal in mind. Então eu tenho esse ideal na minha mente. Gradually, wisely, decrease the dependence on the drug until you don't need it anymore. É gradualmente diminuir a dependência da droga até que você não precise dela. Esse é o ideal. Then gradually decrease the dependence on talk therapy until you don't need that anymore. E daí diminuir gradativamente também a dependência da terapia, essa terapia que se fala, né, que se conversa. Then gradually decrease your dependence on the meditation teacher. E daí diminuir gradativamente também a sua dependência do ensinamento de meditação. Until you don't need that anymore. E daí você não precisa mais nem mesmo disso. Until your mind is completely and irreversibly healthy. Até que a sua mente seja completamente e universalmente saudável. So there's not much profit motivation here. Not much. Profit motivation. Profit motivation. Então a motivação de não é uma motivação de profeta aqui. You can see I'm not a representative for the pharmaceutical industry. Ah, não, eu não sou um representante da indústria farmacêutica. But even I'm a meditation teacher. But the student does best when the student doesn't need to rely physically, even on the meditation teacher has now really gained the autonomy of being one's own meditation teacher. That's the best. Then I'm the happiest. Oh, you don't need me anymore. Very good. Então, mesmo em termos da meditação, também eu fico mais feliz. No caso, ele estava falando de lucro. Ele não tem muito lucro nesse tratamento que ele está fazendo. Eu troquei a palavra. Então, no caso, eu fico feliz quando a pessoa usa um método de meditação e eu como professor, e daí chega num ponto que ela não precisa de mais instruções, ela não precisa mais do professor. Então, quando a pessoa não precisa mais de mim, é que eu fico feliz. So I'm simply trying to follow in the footsteps of the Buddha. E isso é seguir nos passos do Buda. He offered training and training and training, and then when some of his disciples achieved nirvana, became liberated, then they didn't need him anymore. Então ele deu treinamentos, e daí quando alguns alunos dele atingiram a realização nirvana, ele nem se encontrou mais com essas pessoas. Ah, good, you're healed. Now I can attend to other people. Tá, agora você está curado, então eu posso tratar dos outros. Now you can heal other people yourself. E você pode ir lá curar as outras pessoas também. So I think it would be wonderful in the modern profession of psychotherapy and psychiatry. Seria maravilhoso que na profissão moderna da psiquiatria e da psicanálise. If the therapists themselves had exceptional levels of mental health. Se os próprios terapeutas tivessem esses níveis excepcionais de equilíbrio mental. And not merely normal. E não apenas normal. Helping other people become merely normal. E querendo que as outras pessoas fiquem apenas normais. We should set our sights higher. Nós temos que colocar a nossa finalidade num sentido maior. Digamos que eu fosse um neurocientista cabeça dura, conservador e materialista. Como você me convenceria de que meditação não é simplesmente uma grande besteira? E como estão os estudos da neurociência hoje referentes à meditação? Okay. I think I got it. You think you got it? Yeah. How do you convince like a hard-minded scientist to meditate? And how are the studies now of meditation and science? And what's the second one? And how are, in what point are the studies of meditation through science, scientific study? Yeah. So in terms of the scientific study of meditation, that was the second question. Então, com relação ao estudo científico da meditação, que é a segunda pergunta. I've been very personally very deeply involved in this for now almost 20 years. Eu pessoalmente estou envolvido nisso muito profundamente pelos últimos 20 anos. And during these 20 years since 1990, I see a very rapid growth industry in então, scientific study of meditation. Desde 1990 assistindo isso, eu percebo uma indústria em crescimento, de fato. So 20, 30, 40 years ago, there were some studies, but they were very flaky. They were not rigorous science, and so they were largely ignored and even ridiculed by the scientific community. Então, this is new age, and they throw it away. 20, 30, 40 anos atrás, houveram alguns poucos estudos, mas eles não eram muito rigorosos cientificamente, e eles foram ignorados ou até mesmo ridicularizados pela ciência de forma geral. But 20 years ago, I was involved in one of the earliest high quality studies with the Chilean neuroscientist Francisco Varela. Mas então, 20 anos atrás, eu tive envolvido num dos primeiros estudos de qualidade com relação à meditação, que foi desenhado pelo neurocientista Francisco Varela. The neuroscientist Richard Davidson, who's now become very famous in America. E Richard Davidson, que é um neurocientista que também ficou muito famoso agora nos Estados Unidos. And two other very accomplished neuroscientists. E muitos outros neurocientistas muito realizados. But especially over the last 10 years, now we find very high level scientific research on meditation, a variety of meditation, at Harvard, at Princeton, at Berkeley, at Stanford, many of the top universities, the University of Zurich, and other universities in Europe. So now it is rapidly growing in acceptance at the highest level of neuroscience and psychology. So now its reputation is made. And now we're seeing more and more psychologists and neuroscientists taking a very keen interest. Many of them have no interest in Buddhism, no interest in religion of any kind, but they have a lot of interest in what is called neuroplasticity, the ability to change the brain, change the mind through training. Então, nos últimos 10 anos, a coisa meio que explodiu e nós vemos estudos de qualidade feitos sobre vários tipos de meditação, uma vasta gama de formas de meditação pelas melhores universidades como Princeton, Harvard, Berkeley e assim por diante. E esses cientistas não estão nem um pouco interessados em budismo, eles estão às vezes não estão interessados em meditação mesmo, eles estão interessados na neuroplasticidade da mente. Most of the cognitive scientists of my generation who are doing these studies, a maioria dos cientistas cognitivos da minha época que estão fazendo esses estudos, meditate only a little bit or not at all. Eles meditam muito pouquinho ou não meditam. They're happy to keep quite objective. Eles querem ficar bem objetivos com relação ao seu objeto de estudo. Let's invite the yogis from the Himalayas and we'll study them. A gente convida os yogis do Himalaia e daí nós vamos estudar eles. They're like two-legged guinea pigs invited over from the Himalayas. Então são essas cobaias convidadas diretamente do Himalaia para vir para os laboratórios. And they're very cute. E são bem bonitinhos. They're like hobbits in the Lord of the Rings. São que nem os hobbits do Senhor dos Anéis. So very fun to study. Fun to study. São bem divertidos de se estudar. But now among the next generation, more your generation, young people in their 20s, their 30s, much more interest in being professionally trained in psychology, in neuroscience, but also getting rigorous training in different types of meditation. It's happening more and more. So we're finding more a rapid growth now of hybrids, people who are not just meditators with a little bit of interest in science, not just scientists with a little bit of interest in meditation, but people wanting to integrate their personal lives and their professional lives and become yogi scientists, or what I call contemplative scientists, more and more of your generation. Então, claro, eu estava me referindo à minha geração, mas na geração do rapaz ali, na geração dos 20 anos e pouco, ele percebe bem mais uma tendência de cientistas que têm interesse em praticar a meditação e de meditadores que têm interesse em aprender ciência. Então, eles não tem a coisa mais separada, eles se tornam híbridos. Eles unem a vida pessoal deles com o estudo deles. Isso tem acontecido bem mais. I often comment that although the mind has been studied scientifically for about 135 years. I propose there's been no true revolution in the mind sciences like we've had in physics and we've had in biology. Então, eu proponho, eu sempre falo, ele sempre fala que embora a mente esteja sendo estudada cientificamente pelo menos há 135 anos, não houve ainda na ciência da mente uma revolução como houve a revolução da física e depois como houve a revolução da biologia. And I don't think my generation will bring about a true revolution in the mind sciences. I don't think so. Eu acho que não vai ser a minha geração que vai ver essa, que vai causar e vai ver essa revolução das ciências da mente. We're too old. Nós somos velhos demais. Too set in our ways. Set in our ways. Too caught up in habit. Ah, nós somos muito apegados às nossas formas de ver já as coisas. Old thinking, old attitude. Nós pensamos de forma velha, temos uma atitude velha. But the next generation. Mas a próxima geração. Not yet brainwashed. Não. Not yet. Yeah. Não vai ter lavagem cerebral. Not brainwashed into any religion, not brainwashed into materialism either. Não quer ter lavagem cerebral nem da religião e nem lavagem cerebral do materialismo. Maybe we'll see in the next generation a true revolution. E talvez nessa geração a gente veja uma revolução de verdade. That shakes our most fundamental assumptions about the nature of the mind, the nature of consciousness, and perhaps completely overthrows the assumptions of materialism. That's my prediction. Que mude completamente as bases da ciência da mente e que talvez até acabe completamente com as noções de materialismo que nós temos. Or not my prediction, just my hope. Mas isso é minha esperança, não é o fato. Because I think the era of scientific materialism, the metaphysical insistence, everything must boil down to just the physical. The mind is just the brain. I think its day must come to an end. Porque eu acredito que essa ideia materialista que é prevalente é de que é tudo físico, é tudo material. O cérebro a mente se resume ao cérebro. E isso eu creio que tem que acabar. People who believe it think, oh, this is science. As pessoas que acreditam nisso, elas pensam, não, isso é ciência. I say, no, it's not science, it's dogma. Eu digo, não, não é ciência, isso é dogma. Religious dogma, materialistic dogma, not much difference. Dogma religioso, dogma materialista, não tem muita diferença entre os dois. So the young people, not indoctrinated, either into religion or into materialism, then we may see some true open minds and a true revolution. Então, os jovens que eles não foram ainda doutrinados nem pela religião nem pelo materialismo, eles podem ter essa mente aberta para reconhecer o que realmente está acontecendo. I think we need that revolution. E eu creio que nós precisamos desse enfoque. We shall see. We shall see. Nós vamos ver. Yes. Nós vamos ter só mais duas perguntas. Maybe final question, yeah? Two questions. Okay, fine. Okay. Eu tenho duas perguntas. So she has two questions. Two questions. Então eu vou na primeira, é uma coisa assim bem, bem prática que eu vou perguntar para você. A very practical thing. A questão da síndrome de Tourette é um espectro do transtorno obsessivo compulsivo. Síndrome? Síndrome de Tourette. Tourette syndrome, do you know? Obsessive Tourette. Tourette? Yeah, OCD, sure. Obsessive compulsive disorder. Yeah, but the syndrome of Rett. Rett? I don't know. T-O-U-R-T-T-E. Acho que é Tourette. Acho que é um nome francês, né? Tourette. Tourette. Oh, Tourette syndrome. Tourette syndrome. Yes, yes, I know of it, yes. E então ela é um espectro do transtorno obsessivo compulsivo, né? Yes, right. E eu convivo com duas pessoas bem próximas minha. E tenho o mental preservado, né? Mas fazem o tratamento, tudo para tratar todas essas manias e tal. Então eu queria saber a meditação. Quando eles estão numa época mais tranquila, qual seria a técnica de meditação mais simples? Yes, yes. And when they are like in they have their minds preserved. So when they are preserved, quiet, what do you mean like preserved? They are quite lucid yet. Yes. They are lucid. Yeah. But when they're not in a state of mania or mania, yes, mania. Very, mm-hmm. Very difficult. Right, right. So can they apply some method of meditation, which kind maybe could Okay, good. My response is very simple. A minha resposta é muito simples. And I'm completely certain I'm right. E eu tenho certeza que eu estou certo. I don't know. Eu não sei. Then I'm very confident. Eu fico muito confortável com isso. I think you rejoice in my ignorance. I too. Não, vocês todos regozijaram na minha ignorância. Não, a questão é justamente isso, né? É um conselho, na verdade, que eu estou pedindo, né? Porque isso é uma coisa muito presente assim na minha vida. My advice would be this is a very fertile area for research. E o meu conselho é essa é uma área muito fértil para pesquisa, de fato. There are basic practices in training the attention with which I'm very familiar. Então, practices of mindfulness, I'm very familiar. Also, you have teachers here. And so that would be a good place to start. But then bring in good science, because we're not trying to just make people meditate so they meditate. We want to see benefit. Mm-hmm. And so this is one area, very, very worthwhile. Bring in the best meditation instruction we can, open-minded, bring in the best science, and see what really helps. And so let this be a true field for research. So então, I think it's open. I don't know of any studies done so far, otherwise I would tell you about that. Eu não sei de nenhum estudo feito sobre isso ainda, né? Então realmente eu acho que o meu conselho é que deveria realmente se chamar instrutores de meditação que existem por aí e chamar cientistas e estudar isso de forma rigorosa, e eu creio que é um campo de valor de se estudar e que pode sair bons resultados disso. Deveria ser feito. But just 2 days ago, I was at the Albert Einstein Hospital in São Paulo. Então 2 dias atrás eu estava no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Superb hospital. Um hospital excelente. State of the art technology. Tecnologia. And I met 40 doctors and researchers there. E eu conheci 40 pesquisadores e médicos. Extremely well trained, very open-minded, most of them young. Muito bem treinados, de mente muito aberta, e a maioria deles bem jovem. So I think right here in Brazil you have the resources, you have superb doctors and research facilities. Some of the best research could be done here. You don't have to go to America or Europe. It can be done here. It's not that expensive. It's not like trying to build the CERN, the accelerator. That costs billions of dollars. This is not so expensive. Então, aqui no Brasil nós realmente nós temos os pesquisadores, nós temos os cientistas, nós temos os instrutores de meditação. Então isso não é que nem construir um acelerador de partículas, não é uma pesquisa tão cara assim, é uma pesquisa bem barata até. Dá para ser feito aqui. OK. Última pergunta, então. So my question is not about a practical issue as the last one, but I can't quite hear it. Will be Just a bit distant from your mouth. Oh, now okay. It's clear. Yes. My question is not a practical issue as the last one. Yes. But it will be very simple and divided in 3 parts. Reality or the truth, as I understand it. Yes. If it is possible. Yes. It's only one, regardless the point of view from which we're trying to seek it. Mm-hmm. Are you aware, first part of it, are you aware of the meaning that the spiritists put to the word spirit? And I mean spiritists, those who follow Allan Kardec's philosophy? Like an immortal soul or your spirit? Of course, yes. Of course, so. Yes. Having it in mind that reality is one, yes. There is no good or evil, or right or wrong, it's true or false. Is that idea of the immortal soul true or false? Translate to Portuguese? Assim, eu perguntei para ele se ele conhece o significado da palavra espírito, como colocado pelos espíritas, né, os seguidores da filosofia de Allan Kardec. E tendo em vista que a realidade é uma só, independente do ponto de vista religioso, esse conceito de alma ou espírito imortal é verdadeiro ou é falso? So, no trivial questions tonight, I see. Percebo que as perguntas não estão muito fáceis hoje. So, I will take it step by step. Então vamos passo a passo. Is reality one? A realidade é uma única só, independente do ponto de vista? I believe so. Eu acredito que sim. I don't believe that reality is simply a matter of opinion. Eu não acredito que a realidade é uma questão de opinião. Or it's simply a social construct. Ou um construto social. Simply a matter of perspective. Ou uma questão de perspectiva apenas. Does this mean that there's no good and evil? There's only true and false? Isso quer dizer que não há bem e mal, que só tem verdadeiro e falso? I suggest maybe that's a false dichotomy. Eu creio que essa é uma dicotomia equivocada. And that is if you don't care whether you experience joy or misery. Ou seja, se você não se importa se você passa por sofrimento ou por felicidade, You don't care whether you or anybody else lives or dies. It doesn't matter. Você não se importa se você ou se qualquer outra pessoa vive ou morre, não faz diferença para você? From that perspective, maybe there's no good in you. Dessa perspectiva, não há bem e não há mal. But if you wish to find greater happiness, fulfillment, meaning, you'd like to suffer less in body and in mind, then it is true that there are certain types of behavior, certain other natural factors that give rise to happiness and well-being, and it is true that there are other types of behavior and so forth that give rise to misery and conflict. This is true. Mas se você quer ser feliz, se você quer ter algum grau de satisfação, de felicidade, então você, e não quer sofrer, então você vai perceber que há comportamentos que são mais conducivos a produzir infelicidade e comportamentos que são mais conducivos a produzir sofrimento. E você vai preferir os comportamentos que produzem felicidade. In Buddhism, we don't often speak, just in terms of terminology, we don't often speak of all human beings or all men. That doesn't come up much. No budismo a gente não fala assim, todos os seres humanos. É, não surge muito isso na fala. Rather, in Buddhism, the terminology is all sentient beings. Então, no budismo a gente fala todos os seres sencientes. Sentient beings, all beings who are conscious. O ser senciente é todo o ser que é consciente. All beings who wish for pleasure, wish to be free of suffering, to avoid pain. Então, todo e qualquer ser que quer a felicidade, quer o prazer e quer evitar a dor, quer evitar o sofrimento. So very broad bandwidth. Então é uma coisa bem ampla. At the beginning of many traditional Buddhist discourses by the Dalai Lama, many teachers, this is the first thing stated. All sentient beings wish for happiness, wish to be free of suffering. This we share. On this planet and all possible planets, wherever there are sentient beings, it seems we all want to find happiness, avoid suffering. Então, muitos discursos budistas de muitos professores, e com certeza do Dalai Lama, eles começam geralmente com essa colocação de que todos os seres sencientes querem a felicidade. Os que estão aqui nesse planeta, e se houver outros seres em outros planetas, se eles são conscientes, eles querem felicidade. So if we take into account that we are all sentient beings and not simply disembodied objective observers, spectators on reality, then it is true that there are some types of behavior, attitudes, and so forth that are conducive to happiness and other ones that undermine happiness, that give rise to suffering. In which case, there are things that are true, but this is not separate from things that are good or bad. If we say that which is good is that which gives rise to our own and others' happiness, that which is bad is which brings misery and pain for ourselves and others. And now, good and bad becomes natural, a natural statement. And not simply a human convention or human opinion. E então, se nós nos reconhecemos como seres conscientes e não apenas como uma entidade desincorporada que não busca essa felicidade, nós buscamos a felicidade. E então, nós temos esse critério que estabelece o que é bom e o que é mal, porque o que é bom é aquilo que produz felicidade para nós e para todos os seres. E o que é ruim é o que produz sofrimento para nós e para todos os outros seres. E isso se torna algo que é natural, que não depende do indivíduo. And now your second question, closely related. An immortal soul, does it exist or not? This is a true or false question. Então você vem com uma pergunta de verdadeiro e falso. Existe ou não uma alma imortal? I think we must define it. Nós precisamos definir isso. If by immortal, since there's not one definition, there are Christian notion, there are Hindu notion, Buddhist notion, different notions. Nós precisamos definir porque não há um acordo a respeito disso. Há uma noção hindu, há uma noção budista, há uma noção cristã. Let us give one example. Vamos pegar um exemplo. I take me. Eu pego eu como exemplo. Alan Wallace, 59 years old. Eu sou Alan Wallace, tenho 59 anos de idade. Male. Homem. American. Americano. My history, my sense of identity, my skills, my limitations, my virtues, my defects. Meus limites, as minhas virtudes, os meus defeitos, minhas qualidades. My psyche. É a minha psique. Alan Wallace's male mind, American male mind. É a mente do Alan Wallace, o homem americano. Heavily conditioned by environment. Altamente condicionada pelo ambiente. Culture, language. Pela cultura, pela linguagem. Overall physiology. Fisiologia geral. Hormones. Hormones. I have hormones. Hormônios. I believe. And then brain. E aí o cérebro. Alan Wallace is this Alan Wallace psyche, this Alan Wallace mind that arises into male mind, American mind, all of this, 59-year-old mind, not a young man's mind now. This did not exist 61 years ago. Então, essa psique de Alan Wallace, masculina, americana, com 59 anos de idade, não uma criança com essa idade, ela não existia naquela época, 50 anos de idade atrás. It's very likely Alan Wallace will not exist 61 years from now. E é muito provável que daqui a 51 anos não vai existir Alan Wallace. If you start damaging my brain, please don't. But start damaging my brain. Então, se você começa a danificar o meu cérebro, por favor, não comece a danificar meu cérebro, mas se vocês começarem a danificar meu cérebro, hit me here and I go blind. Então, bate aqui cortex. Atrás, o córtex visual, eu vou ficar cego. Hit me here, auditory cortex. Now I can't hear. Yeah, bate aqui, eu vou perder o córtex auditivo. Now hit me here, memory gone. Bate na frente, vai perder a memória. Hit me a few more times. Bate mais umas vezes. Imagination gone. A imaginação se vai. I'm becoming more and more vegetative. Eu fico cada vez mais vegetativo. Alan Wallace's body is here. Alan Wallace's psyche can no longer arise because Alan Wallace's brain is too damaged. O Alan Wallace está aí, mas a psique do Alan Wallace não pode surgir mais, porque o cérebro do Alan Wallace foi danificado além do ponto que a psique pode se desenvolver a partir dele. And then they take me off life support. Daí eles tiram o meu suporte de vida. Vegetative, né? Comatose, no return. Too much brain damage. Muito dano cerebral, está comatoso, vegetativo, não tem volta. So then, no brain. Daí não tem cérebro. Alan Wallace's mind will survive? A mente do Alan Wallace vai sobreviver? With no brain? Sem cérebro? I don't think so. Não, acho que não. Any more than Alan Wallace's mind existed before this particular brain. E da mesma forma que a mente do Alan Wallace não existia antes desse cérebro em particular. This brain influenced by genes, by brain chemistry, brain functioning, and so forth. O cérebro influenciado pelos genes, pelas funções do cérebro e assim por diante. So the psyche, I will call this psyche, Alan Wallace's psyche, conscious and unconscious. Então a psique do Alan Wallace, eu vou chamar de psique, a tanto a consciente quanto a inconsciente. That I believe is like a short story. Então é como ela vive e morre que nem uma historinha. Has a beginning sometime in my mother's womb. Tem um começo lá no útero da minha mãe. It will have an end. E vai ter um fim. When the brain is no longer functioning. Quando o cérebro não funcionar mais. Flatlined. Vai ter essa linha passando no monitor. Beginning and end. Beginning and end. Começo e fim. Alan Wallace's American male mind. Essa mente masculina do Alan Wallace. Then the question is that all there is? E a pergunta to é, me, is that all there is to my mind? Only one dimension. É só isso que tem para na minha mente? É só isso que resta? So my recent book, just translated into Portuguese, Hidden Dimensions. Então esse meu livro mais recente, recém traduzido em português, As Dimensões Escondidas. Beyond even the subconscious that Freud explored inferentially. Além do próprio subconsciente que o Freud explorou de forma inferencial. But I would propose that virtually all of modern psychology has focused just on the psyche, the logia of the psyche. Mas eu vou dizer que a maioria toda quase psicologia se focou nessa psique. And it studied it by three methodologies. E estudou através de três metodologias. With three types of subjects. Com três tipos de sujeitos. The three types of subjects are normal people, pessoas normais, mentally ill, pessoas doentes, and brain damaged. E pessoas com cérebro defeituoso, com problema no cérebro. The three methodologies are interrogation. E as três métodos é fazer perguntas. What is your experience? Please talk about your experience. Qual é a sua experiência? Studying fale behavior. Sobre a sua experiência. Inferentially, studying the mind by way of its behavioral expressions. E inferencialmente estudando a mente através das suas expressões de comportamento. And inferentially studying the mind by way of the neural causation. E estudando inferencialmente a mente também através da causação neural. With these three methods and those three types of subjects, much has been learned about the psyche. Com esses três métodos e com esses três tipos de sujeitos, muito foi aprendido a respeito da psique. And if that's all there is to me, to you, to anybody, if that's all there is to the mind, then there is no immortal soul. End of discussion. E se só for isso que existe, então não há, para mim, para você e assim por diante, não há alma imortal e acabou a discussão. But there's one method of inquiry that's been almost entirely overlooked in modern psychology. Mas há um método de investigação que foi completamente ignorado pela psicologia moderna. And if we regard the scientific study of the mind as a natural science, então se nós considerarmos o estudo da mente como um estudo de uma ciência natural, then this oversight is unique in all of the other natural sciences. That is, it's only one natural science in which there is this deficiency. Então, apenas há uma ciência natural em que há essa deficiência, que tem essa deficiência no estudo da mente. For all of the other natural sciences, I think with no exception, the scientists have as a primary mode of inquiry, as direct as possible, observation of the phenomena they're seeking to understand. Então, em todas as outras formas de ciência natural, eles tinham esse acesso direto ao objeto que eles estavam estudando. Telescopes, microscopes, X-ray, fMRI, study the, observe the phenomena to understand them. Observando, comparando dados. We have no sophisticated means in modern psychology for directly observing the mind itself. Nós não temos métodos sofisticados na psicologia moderna para estudar a mente de forma direta. Of developing attention skills with great stability of attention, great clarity of attention, like Galileo used with a telescope, great stability and clarity of his focus on the stars, planets, and so forth. No telescope for the mind. Nós não temos métodos estabelecidos para desenvolver o que o Galileu desenvolveu para desenvolver a astronomia, por exemplo, um telescópio. Então, um telescópio da mente, através do desenvolvimento da atenção, que possa examinar essas coisas com um foco. No refined, sophisticated, penetrating modes of observing mental events and states of consciousness firsthand. Não tem métodos de observar de forma clara, inequívoca, focada os fenômenos da mente. This is an enormous gap for the scientific study of the mind. Isso é uma falha enorme, uma lacuna enorme para o estudo da mente. So scientists have not developed those methods so far. E a ciência não desenvolveu esses métodos ainda. But contemplatives have. Mas os contempladores já desenvolveram esses métodos. Hindu, Buddhist, Taoist, Christian. Taoístas, cristãos. And they have hundreds of years of experience doing this. E tem centenas de anos de experiência fazendo isso. So I would claim some experience only really in one tradition, Buddhist tradition. Então eu vou voltar a experiência aqui para uma tradição, que é a tradição budista. And now I will present a claim, but not ask you to believe. I will simply say this is what they report from hundreds of years of research with replicated experimentation and observation. E eu vou dizer o que esses contempladores dizem ter entrado em contato. E claro, você não precisa acreditar só por que eu estou falando, mas esses contempladores, eles replicaram o experimento. Várias centenas de pessoas, milhares de pessoas fizeram o mesmo experimento e obtiveram o mesmo resultado. Refine and focus your attention like a laser. Refine e foque a sua atenção que nem um laser. Direct that highly focused attention right in upon the mind. E volte essa atenção muito focada diretamente sobre a própria mente. And like a laser that burns through layers of clouds and fog to the space on the other side. E assim como um laser que perpassa as nuvens ou a neblina para o espaço que está depois dessa neblina. Many generations of Buddhist contemplatives in Tibet, in Burma, Sri Lanka, many countries claim you can penetrate through the psyche. E muitas gerações de contempladores no Tibete, no Sri Lanka, em Burma, em muitos lugares, disseram que se pode penetrar completamente, transpassar a própria psique. Through the conscious mind, through the unconscious mind, to the ground from which even the unconscious mind emerges. Para perpassar a mente consciente, perpassar a mente inconsciente e chegar na própria base de onde a própria mente consciente e a mente inconsciente surgem. They have various terms for this. One is alaivijnana, or substrate consciousness. Eles têm vários nomes para isso. Um dos nomes é alaivijnana, ou consciência substrato. It's purely mental. It's not visual, auditory. It's only mental. É só mental. Ela não tem audição, não tem olfato. It's non-conceptual. É não conceitual também. Luminous. É luminosa. And it's blissful. E é cheia de êxtase. It's not human. E não é humana. Has no gender. Não tem sexo. No personal history. Não tem história pessoal. But it is, in a manner of speaking, a repository. Mas, assim dizendo, é um repositório. Of memories, of imprints, of impulses, of habituations memórias, stored over the course of a life. de memórias, de marcas que foram guardadas ao longo de várias through the course of a life. Ao longo de uma vida inteira. So those who have accessed, experientially accessed, such that their physical senses totally withdraw into mental consciousness, the psyche melts, and it melts into a completely fluid state of the substrate consciousness. Então, aqueles que focam suas mentes, focam dessa forma bastante profunda, eles derretem a sua psique, e ela se derrete em uma forma líquida, fica junto desse substrato. But it's not you. Mas não é você. In the sense, you within the bookends. You as man, you as Brazilian, você me como as brasileiro, você como homem. It's like a stem consciousness, as we have stem cell that becomes configured as bone marrow, neuron, heart muscle. Da mesma configured forma que by the context, but the stem cell is not heart, it's not marrow, it's not neuron, a stem consciousness. Então, da mesma forma que uma célula tronco é uma consciência tronco. Ela, dependendo das circunstâncias que surgem, uma célula-tronco pode virar qualquer tipo de célula. Célula do coração, célula neurônio, e assim por diante. E da mesma forma, essa consciência, dependendo das circunstâncias que surgem, pode se tornar qualquer coisa. And it's not a collective unconscious, it's individuated. It's your substrate consciousness, my substrate consciousness. E não é um consciente coletivo, é uma consciência que é sua, it holds, individual. It holds your memories, not my memories. Yours holds yours memory, my memories. Guarda as suas memórias, mas não as memórias do professor ou as memórias de outra pessoa. And it's not God, it's not Nirvana, it's not ultimate. It's just the relative ground from which your psyche emerges, from which your psyche emerged when in your mother's womb, and into which your psyche will melt, dissolve, when you die. E não é a base última, não é Deus, não é nada definitivo, divino dessa forma. É apenas a base de onde a sua consciência surgiu quando você estava no útero da sua mãe e para onde ela vai retornar quando você morrer. And this substrate consciousness is uniquely of your continuum, not anybody else's continuum. E essa mente substrato, consciência substrato, ela é única ao seu próprio contínuo e não ao contínuo de mais ninguém. So far this sounds like metaphysics. Isso parece metafísica. Or a religious belief. Ou uma crença religiosa. But whether an assertion is metaphysical depends on your ability of empirical investigation. E se essa questão é metafísica ou não vai depender apenas da sua capacidade de investigação empírica. In the 19th century, the existence of atoms was a metaphysical question. No século 19, a existência de átomos era uma questão metafísica. They didn't have the technology to test any hypothesis. Eles não tinham tecnologia para testar quaisquer hipóteses ligadas a átomos. Now, could we turn this into empirical science? Então podemos transformar isso em ciência empírica? And the Buddha said, "Oh yes, this we can run experiments." E os budistas vão dizer, sim, nós podemos fazer experimentos com isso. This may take about 3,000-5,000 hours of training. Isso vai levar uma cerca de 3,000-5,000 horas de treinamento. In a contemplative laboratory. Num laboratório contemplativo. Enter into the substrate consciousness. Your senses imploded, mind is calm, luminously clear, wide awake, not a trance. Você cai na dissolve a sua psique na consciência substrato, ela é luminosa, ela é clara, não é um estado de transe. And now your mind still is sharp and clear like a laser. You can direct it where you wish. Mas a sua mente segue focada como um laser por causa dessa tensão que você desenvolveu. Like a laser, direct your attention to the past. To the past? To the past, your own past. Uhum. E então você dirige a sua atenção para o seu próprio passado. The mind is very still. E a mente está muito pacífica. Translucent. Ela está translucente. Not cluttered with all the junk of ordinary consciousness. Ela não está toda coberta com toda essa sujeira da consciência ordinária. And let's imagine you give yourself, and this is a Buddhist experiment, I didn't make it up. Give yourself a target. Let's say, where were you June 7th, 2008? E então, você faz um experimento, e esse experimento não fui eu que desenhei, isso foi um experimento que os budistas desenharam. Então, onde é que você estava no dia 7 de junho de 2008? What did you have for breakfast? O que você comeu no café da manhã desse dia? Who did you meet? What did you do? Quem que você encontrou nesse dia? O que que você fez? Where were you? Onde você estava? Target it until you get a very clear recollection. Você aponta o laser para isso e você até tem uma clara lembrança disso. Like you hold the laser until the memory becomes full and clear, and then you check if you're a scientist. could be imagination. You check, true or false, you check with an objective measure, outside, something to corroborate what may be memory, may be fantasy. E daí, se você é um cientista, você vai, primeiro você vai lá, foca com clareza esse ponto da sua mente, e daí depois você vai lá e acha uma forma de verificar isso, que nem um cientista, se aquilo que você lembrou é, aconteceu mesmo. Now, let's just imagine, I'm not asking you to believe, just imagine, imagine that it's accurate. Então imagine que deu certo. So far, so good. Você conseguiu lembrar de uma coisa que realmente aconteceu. 10 years ago, June 7th, where were you? Há 10 anos atrás, no dia 7 de junho. Target it until you get a clear and accurate and confirmable memory. Então você aponta para isso até que você tenha uma memória muito clara e confirmável desse dia. 30 years ago, June 7th. 30 anos atrás, 7 de junho. I'm sure you're not 50 years old. Eu tenho certeza que você não tem 50 anos. Probably not 40, are you? Talvez nem 40. Just 39. 39, okay. And now 41 years ago. Então 39. Target. Daí você faz o mesmo experimento 41, ele tem 39 anos. Faz o experimento 41 anos atrás. Now, one of two things happens. Uma ou duas coisas acontecem. You get a blank screen. Nothing. Uma de duas coisas pode acontecer. Você tem um ponto cego, não vê nada. If that's true, maybe the substrate consciousness emerges from the brain. E se isso é verdade, talvez a consciência substrato venha realmente do cérebro. But Buddhists have tried this. Mas os budistas tentaram isso. They don't get nothing. They get something. E eles não conseguiram, não foi nada que eles obtiveram ao fazer esse teste. Eles obtiveram uma informação disso. You see, oh, I was an old man and living in Peru, and I was 79 years old, and my name was Juan Esperanza. Eu era um velho de 79 anos que vivia no Peru. Meu nome era Juan Esperanza. And my wife died 3 years ago, and I have 4 children and 17 grandchildren, and I'm a farmer living 3 miles outside of Lima, and this is my address, and these are my closest friends, most of them are dead. Yeah. E então a minha esposa acabou de falecer 3 anos atrás, eu tenho 7 filhos e 17 netos, eu moro, eu sou um agricultor, né, e eu conhecia tais e tais pessoas. And then go check. E daí você vai lá no Peru e verifica isso. Check the address. Verifica o endereço onde ele morava. Anybody there 41 years ago? Tinha alguém lá 41 Juan Esperanza with this wife, this children? Juan Esperanza details. Com esses filhos. Details. Os detalhes. True or false? Verdade ou mentira? If it's false, then it's just imagination. Se for falso, então foi só uma imaginação sua. If it's true, se é verdade. Viva la revolución. Viva a revolução. Oh, I've kept you much too long. Então, thank you for your patience. Fiquei muito tempo. Thank you. Obrigado. Obrigado. Por favor, eu queria falar 3 coisas aqui. A gente vai ter um coquetel agora, logo passando a porta, onde vai ser oferecido um chai, e a gente pediu para o professor Alan Wallace, apesar do tempo, né, a gente vai diminuir um pouco, cerca de 15 minutos para autografar alguns livros ali na entrada. Eu peço a compreensão, não vai dar para autografar de todos que compraram, então vocês tenham essa gentileza. O professor Alan Wallace vai continuar no Brasil, ele está indo para Porto Alegre e Viamão, ele vai conduzir um retiro no fim de semana. Se vocês quiserem saber mais detalhes, procurem o site www.caminhodomeio.org e ele vai estar mais uma semana aqui no Brasil. E aqui em Curitiba nós temos um local de prática, de meditação, é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva Curitiba. Eles podem procurar alguém da organização, tem os horários também nas mesas. Então, muito obrigado a todos. Boa noite.